Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje estamos aqui usando nossas jaquetas de couro, montando nas nossas motocas super estilosas, no meio do deserto em um futuro próximo, para falar da franquia Mad Max. Vrum, vrum, vrum. Felipe agora é nosso especialista em efeitos especiais. Boa noite, Felipe. Olá, Sil. Olá, Infernaltas. Olha, falar de Mad Max, para mim, antes de qualquer coisa, é falar de uma franquia que eu acho que tem inúmeras características positivas, mas eu acho que a principal dela é saber se reinventar. Eu acho que cada um dos filmes tem suas características próprias e eu acho que cada um leva a história para um caminho diferente. E assim, se eu pudesse escolher um futuro apocalíptico para viver, com certeza seria o do Mad Max. Eu só não sei, eu jamais conseguirei escolher se eu seria da turma dos motoqueiros que usam tanga de couro do Lorde Humongous, o Senhor da Terra Devastada, ou se eu seria da turma lá da Tina Turner, que também era uma galera muito da hora. É uma escolha difícil. Não, é impossível, é impossível. Já dizia o Estadão, né? Ai, boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, infernautas. Eu só queria dizer que eu não sou motorista, eu sou piloto. Então, eu sou um apaixonado por carro. Isso é sério, eu acho que eu nunca falei isso aqui pra vocês. Mas eu sou apaixonado por carro. Não, eu estou surpresa. Foda-se o aquecimento global. Nesse ponto. Eu amo dirigir, eu amo ver vídeos. Pra vocês terem uma ideia, eu perco assim, uns 40 minutos por dia vendo vídeos de carros e motores. Eu adoro. Gente! É verdade, é um hobby. Embora atualmente eu tô na vibe dos elétricos, eu tô muito interessado em carro elétrico e carro híbrido. Mas eu amo a ideia de motores, então o Mad Max pra mim é um acontecimento. Um acontecimento das distopias, é a mais incrível das distopias, eu acho. Então tem um significado muito especial pra mim. Estou surpresa, chocada. Mas que legal. Eu brinco com meu namorado que eu sou o viado que mais entende de carros no Acre. Olha esse recorde, gente. Boa noite, Ivo. Olá, Sil. Olá, colegas do podcast. Olá, infernautas. Então, essa semana eu até sonhei que eu estava no universo Mad Max. Eu dirigia um Mustang antigo, assim, fazendo um barulhão. Né, vestida a caráter, mas eu não sei se eu era bom ou se eu era ruim, que eu não sei se eu tinha que salvar ou matar o presidente, alguma coisa assim. Mas era no universo Mad Max, e eu tava na estrada acelerando. Mas tem um detalhe nesse seu sonho que fez ele desandar. Não contei essa parte, não. Mas depois a gente... Ah, muito bem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, colegas. Fazia tempo que eu não gravava aí com vocês. Eu tava com saudade já de vocês, porque acho que eu não participei das duas últimas edições, né? E eu tô vendo assim... Nós não estamos todos reunidos, né? Desculpa, Daniel, mas faz tempo que nós estamos todos reunidos. É, também. Faz. Mas é que era pra eu participar da última ali do Godzilla, eu também não consegui participar, verdade. Então já faz um tempinho. E eu tô vendo o quanto que eu tô despreparado pra esse episódio, porque não só não consegui rever tudo, quando eu tô vendo que vocês reviram quase tudo, tem gente que até sonhou com os filmes, sonhou com o universo, então assim, eu vou participar, eu acho que eu vou participar menos aqui nesse episódio, vou tentar contribuir de alguma maneira. Ai, vai dar tudo certo. Bom, então a gente tá aqui, gente, pra falar dessa franquia, iniciada pelo George Miller lá em 1979, ou até antes, né, porque eu tava dando uma olhada aqui na vida do George Miller, né, ele era médico e ele se inspirou para começar Mad Max por conta do que ele via mesmo na sala de emergência, né, ele era um médico de pronto-socorro, rolavam acidentes nas estradas lá da Austrália e ele viu umas coisas terríveis e começou a pensar em contar essa história, né. Aí, em 1971, ele fez um curso de cinema. Foi lá que ele conheceu o Byron Kennedy, que viria a ser o produtor, né, do primeiro filme. E os dois juntos fizeram um curta chamado Violence in the Cinema, Part 1. E aí, 8 anos depois, é que viria, então, o primeiro filme da franquia Mad Max com o James McAvoy como roteirista. Felipe, você quer falar um pouquinho, fazer uma introdução aí sobre a franquia? Ah, eu gostaria, Sil, porque eu acho que eu gosto muito da franquia e aí existem inúmeras razões. Eu vou tentar não me alongar, mas de maneira muito resumida, eu acho que faz parte, né, da galera que cresceu ali nos anos 80, 90, conhecer e assistir os filmes do Mad Max. Eles eram reexibidos à exaustão, no SBT. Ou na Globo, não lembro se era cinema em casa ou sessão da tarde. E eu lembro que eu gostei logo de cara. Diferente do Samuel, eu não entendo nada de carro, não tenho a menor paciência de carro, não sei mexer em carro. Eu sou aquela pessoa assim que se o carro tiver toca-som e ar-condicionado, para mim tá bom. Assim, eu não... E se ele quebrar, eu vou ligar pro seguro e o seguro vai resolver. Eu não sei, não gosto e não tenho interesse em saber nada de carro. Mas Mad Max vai muito além de carro. Claro, é uma franquia que, para quem gosta de velocidade, de perseguição, super funciona. Mas eu gosto muito do que ele se propõe a ser. E por que eu falei no início que cada um dos filmes tem a sua particularidade? E o que é o Mad Max? Na verdade, nós acompanhamos a história do Max, interpretado por um jovem Mel Gibson. O primeiro filme é de 1979. E apesar de se associar muito o Mad Max, a franquia, ao mundo pós-apocalíptico, à Terra Devastada, mas o primeiro filme, ele ainda não chegou em um mundo pós-apocalíptico, mas eu enxergo muito esse primeiro filme quase como um pré-apocalipse, sabe? Porque você já tem as gangues, você já tem uma certa disputa por gasolina. É curioso porque o filme eles passam chega nem a ser uma cidade pequena, mas são alguns vilarejos. E existe já uma certa sensação de decadência, existe uma sensação de insegurança, mas ainda se tenta, não é certo? O Max, ele é um policial da estrada. Existe a figura dos policiais que tentam, de certa forma, colocar ordem nas coisas. E o primeiro filme, eu costumo até dizer que o Max do primeiro filme, ele nem é tão médio, ele é mais... Ele é até bastante comedido. E a gente conhece o Max muito humanizado, o que não vai acontecer a partir do segundo filme. Então ele tem a esposa, Jesse, ele tem um bebezinho, que eu não vou lembrar o nome do bebezinho. E aí o que que acontece? Ele acaba se envolvendo em uma série de perseguições por uma gangue de motoqueiros. O líder da gangue dos motoqueiros é o Tokuter, eu nunca sei falar direito o nome dele, e É, quem Tokara. interpretar Tokuter, né, um negócio desse, e quem é interpretado pelo Hugh Keynes Barney, que anos depois faria outro personagem na franquia, o Immortan Joe. E o filme gira muito em torno dessa tentativa do Max de colocar ordem nas coisas, até que ele tem ele vê um amigo dele, o melhor amigo dele, acaba morrendo de uma forma trágica, queimado. E aí ele quer sair, mas acaba que não consegue. Bom, vamos para os spoilers, né, pessoal? O filme é de 79, já expirou faz tempo. E existe uma cena que é muito emblemática, que é a Jessie, a esposa do Max, correndo com o filhinho na estrada e os motoqueiros avançam e passam por cima dela e acabam com ela. E esse é um ponto de virada. Só que, curiosamente, até revendo o filme, para mim isso acontecia mais na metade do filme. Não, isso é quase final do filme, é o terceiro ato praticamente. E é onde o Max realmente ele perde a sua humanidade. Eu gosto muito desse primeiro filme, ele é um filme de baixíssimo orçamento. E mas que a gente já enxerga muito algumas das características da direção do George Miller. Então ele disfarça muito bem esse orçamento baixíssimo. Vamos lembrar, né, se a gente for voltar, obviamente, no tempo, né, 1979, Mad Max, ele acaba sendo o primeiro longa... Não, acho que é o segundo longa-metragem do George Miller. Mas é o primeiro que tem, assim, um grande sucesso. É, e a gente já enxerga algumas características que vão se mostrar muito recorrentes na direção dos demais filmes. E aí, obviamente, Mad Max é lançado. Talvez seja um dos filmes australianos que mais fez sucesso até então. E logo depois, 2 anos depois, eu sei que a gente vai falar aos pouquinhos, mas aí vem o segundo filme, já com o maior orçamento, Mad Max 2, 1981. A franquia tem essa característica, os filmes são dirigidos pelo George Miller, com exceção de A Cúpula do Trovão, que é o terceiro filme, de 85, onde o George Miller, ele divide a direção com o George Ogilvy. E é um filme que eu gosto de todos os filmes, mas eu tenho um carinho muito grande por esse terceiro filme. Eu costumo dizer que é um filme que, enquanto a Tina Turner aparece, ela é muito bom, depois que ela desaparece fica muito chato, e no final ela volta a aparecer e fica bom de novo. A gente vai passar, né, sobre, né, nesses filmes, e eu acho que é isso. O segundo filme, ele já vai trazer um universo, uma terra realmente devastada. A gente já vai para um universo que é bem mais violento, vai trazer um vilão fantástico, que é o Lord Humongous, o Senhor da Terra Devastada e Ayatollah do Rock'n'Roll, e que uma das injustiças do universo cinematográfico é ele não ter aparecido em outros filmes ou apresentar um talk show, porque Lord Humongous é maravilhoso. E aí, depois de 85, tivemos aí um grande ato, até que o improvável acontece, não é? George Miller resolve ressuscitar o Max, e aí ele vai lançar o Mad Max Estrada da Fúria. Eu fui contra esse filme, eu fui uma pessoa que bateu o pé e disse: isso é um absurdo, como vão fazer esse filme, cadê Mel Gibson? E na verdade eu estava 100% errado. O Tom Hardy, ele veste a jaqueta do Max, e para mim o Estrada da Fúria foi um filme que, assim, modificou a franquia, o cinema, a década. Nossa, eu venero esse filme. E que tem como característica, como sempre, trazer aí grandes personagens, e talvez a maior personagem do Estrada da Fúria seja a Imperatriz Furiosa, personagem da Charlize Theron. Não por acaso, ela é talvez uma das maiores referências que a gente tem no filme. O Estrada da Fúria, inclusive, ele foi indicado a 9 Oscars, incluindo melhor filme. Para mim foi uma grande injustiça ele não ter vencido, mas ele levou 6 prêmios do Oscar. Algumas categorias muito, muito merecidas. Por exemplo, ele levou... A edição de Mad Max Estrada da Fúria é absurda. Som, tanto mixagem de som quanto edição de som, efeitos especiais, design de produção, figurino. Infelizmente, se o mundo fosse justo, ele teria levado aí melhor filme e melhor direção. Mas, enfim, o mundo não é justo. E aí acabou deixando uma porta aberta para um filme, um spin-off da Furiosa. Eu não gostei. Eu acho que pela primeira vez o Furiosa me passou algo que eu não tive em nenhum dos 4 filmes, que foi a sensação de tédio e a sensação de eu não ligo porque eu estou vendo, não me interessa o que vai acontecer com essas pessoas. Mas a gente vai falar também já já sobre isso. Mas eu acho que esse é um balanço geral. O Mad Max, ele. Talvez o primeiro abriu a porta, mas o segundo, com certeza, foi o que colocou aí o filme na, como referência para toda a ideia de um futuro apocalíptico, uma terra devastada. Vamos sempre pensar em Mad Max, vamos sempre pensar na estrada, na terra devastada lá da Austrália, e, enfim, e como esse filme ele realmente modificou o que se tinha diante de um futuro pós-apocalíptico. Então, essa é a introdução, né? Eu acho que eu já falei inclusive um bocado do primeiro filme, mas é isso, acho que o Samuel tem algumas coisinhas para acrescentar. Eu queria falar pouco, na verdade, do cumprimento dessa introdução do Felipe, muito boa. Mas, no geral, Mad Max ela é uma franquia que, novamente, para mim, é a mais importante das distopias da ficção científica pelo seu impacto cultural. O quanto Mad Max foi fomentou diversos outros produtos, referências, e cópias e cópias e cópias de vivências em deserto, né? Eu acho interessante um ponto que o Felipe falou, que basicamente todos os filmes do Mad Max, eles são contos narrados por narradores, tirando o primeiro filme, todos os outros filmes possuem narradores e alguns desses narradores não são confiáveis. A gente tem algumas mudanças de acontecimentos, incongruências mesmo, entre alguns filmes do Mad Max, e você não precisa levar essa série de modo algum, porque todos eles são contos a partir de uma perspectiva sobre o guerreiro da estrada que existiu. O Mad Max, o Max, ele nunca é exatamente o personagem principal. Às vezes ele parece que é o coadjuvante de luxo daquela história. O personagem principal de Mad Max é o mundo. Então, é uma franquia que ela destaca a humanidade, que ela destaca o que tem de bom e o que tem de ruim. E, principalmente, é uma franquia feita por um gênio chamado George Miller, que é um dos maiores contadores de história dos últimos tempos. Então, e não só por Mad Max, George Miller tem uma série de outros trabalhos que, meu Deus, são sensacionais. Esse homem, ele é uma máquina de trabalho, ele é um absurdo numa franquia de mais de 40 anos, que ele soube reinventar todos os filmes. Então, é basicamente isso que eu quero falar. Eu tenho um amor muito grande por essa franquia, por todo o significado, e por algo que é algo que eu vou falar mais pra frente, que, na minha concepção, Mad Max é sobre isso. Mad Max é sobre amor. Tem diversos temas. A gente pode discutir horas e horas e horas, vai acabar ficando algumas horas esse programa. Mas, Mad Max é sobre isso. Mad Max é sobre histórias de amor. Então, eu tenho esse fascínio por essa franquia. E só um complemento do Samuel, essa ideia dos narradores, ela é tão válida que talvez seja um dos... Eu acho que uma das questões quando resolveram mudar o Mel Gibson, eu fiz, que absurdo, é como fazer um filme do Alien com outra atriz interpretando a Tenant Ripley, que não seja Sigourney, salve, salve, musa. Não pode, absurdo. Mel Gibson é o muso da Terra Devastada. Só que essa ideia dos contos é tão, tão, tão bem amarrada nos filmes que é isso. Eu não senti falta dele um segundo. Dele que eu digo, do Mel Gibson. Não que ele estivesse ruim, mas essa ideia de é um personagem que é uma pessoa que conta, e quem conta aumenta um ponto. E aí, de repente, isso até funciona para a gente entender um Max diferente, sabe? Eu acho muito interessante isso. E como funciona? Eu fico até pensando, porque vira tipo um folclore local, né? Uhum. O Max como uma lenda, assim. E eu fico pensando que nem é uma pessoa só, sabe? São várias pessoas que acabam nessas lendas locais virando um personagem só. Claro que a gente está acompanhando uma pessoa só, mas é como... Dá para extrapolar para isso, sabe? Como se essa história de várias pessoas acabou virando esse personagem folclórico aí nessa terra devastada, né? Eu gosto muito dessa narrativa, assim. E outra coisa que eu gosto muito nessa franquia é que ela tem 100% de aproveitamento de vilões carismáticos, gente. Eles são muito legais. Maravilhosos, Todos são maravilhosos, perfeitos. maravilhosos. Mas a gente vai falando de cada um conforme a gente for falando dos filmes, então. Felipe já falou um pouco sobre o primeiro, então, né, quero saber o que os demais acham. Não sei se vocês chegaram a rever agora pro programa, Ivo, Daniel. O que que vocês acham desse começo aí? Gente, eu queria só dar um pitaquinho aqui na introdução, Pois rapidinho. dê. Não, é que assim, como a gente vai falar de algumas que o Mad Max ele foi referência para muita coisa que veio depois, né? O Mad Max ele veio, né? Ele é um ali desses filmes da década de 70, 80, eles são integrantes ali do Exploitation, que é um, né, igual que eu tenho, né, os Exploitation. Os Exploitation são ali os filmes australianos. E existem muitos filmes assim de que o é que influenciaram até mesmo Estrada da Fúria, né? Tem um filme que chama The Cars That Had Paris. Tem os carros com espinhos, né? Ali no Estrada da Fúria, né? Aí tem vários. Tem o Jogo Brutal, tem até o Pelos Caminhos do Inferno. Gente, assim, eu não gostaria de morar na Austrália, não, porque os filmes, eles retratam a Austrália, aquele lugar infernal, aquele deserto, aquele sol escaldante, assim, tudo muito árido, tudo muito. E esse filme, Pelos Caminhos do Inferno, né, eu acho que ele tem essa influência de ambientação, né, de como é ali na Austrália, né? E imagina a Austrália, como eles retratavam naquela época, como que seria ela num mundo pós-apocalíptico, né? Então, isso que o Mad Max 3. Então, depois vocês procurem, né, uns esse gênero exploitation. Tem muito filme legal. Tem o Patrick, né, tem o são vários gêneros, né, tem o Razorback, Um Longo Final de Semana, tem até mesmo os mais Ah, o recentes Pelos como Caminhos Wolf do Creek. Inferno é o Sim, Waking Fright, era o isso. nome dele. Ah, nossa, sensacional esse filme. Nossa. Sim, esse filme ali é maravilhoso. É um filme de 71. Ele é assim. Então, vejam, gente, quem não viu, veja que esse filme ele é muito bom. Vou até deixar os nomes no post para quem quiser procurar. Ah, eu acho que é muito legal deixar isso do carro com espinhos, porque quando eu vi, eu falei, gente, que legal. É o Miller homenageando a origem dele, né? Sim, muito bom. Eu revi o primeiro agora, né? E eu tive a mesma impressão que o Felipe teve, assim, eu jurava que a morte da mulher e do filho era, digamos assim, o ponto de virada do filme, né? Tipo, era o que levaria ele a iniciar sua vingança. E, tipo, não, isso acontece lá no final. E a vingança dele, na verdade, o momento em que ele de fato vira o Mad Max dura 15 minutos no filme, né? Tipo, realmente, eu tinha montado uma outra história na minha cabeça, que eu tinha visto esse filme já há muito tempo. Porque, assim, ele até fala. Por isso que eu falei que. Rapidinho, Daniel, por isso que eu falei que nesse filme eu não acho ele tão Não, Mad, pois sabe? é. Eu acho ele mais ou menos Max, assim, não Até é tem um tão Mad momento em que ele Max. fala que quer pedir demissão do emprego dele porque ele tá começando a gostar da loucura das ruas, assim. Aí eles até fazem um esquema lá de que oferece um carro para ele. Ai, essa cena é maravilhosa. E o chefe dele parece o Sargento Pincel dos Trapalhões, minha gente. É muito bom. É maravilhosa essa cena. Mas eu não consigo ver, digamos assim, até nas expressões dele, assim, eu não consigo ver esse gostar da loucura das ruas. Assim, até porque ele é mostrado mais de longe, de início, assim, né? Tipo, ele é mostrado como sendo esse sujeito, assim, que tem essa presença. Até porque, tipo, eles demoram pra mostrar o rosto dele. Tá tendo toda uma perseguição no início tipo, e ele tá só parado esperando a vez dele, digamos assim, né? Mas ainda assim, tipo, eu tenho a dificuldade de enxergar ele como sendo esse Mad Max de início, assim, apesar de que eu acho que o filme tentou mostrar isso pra gente. Agora, a hora que, ali, quando ele não tem mais nada a perder, digamos assim, né, que daí, aí o negócio vira. Aí o negócio pega fogo mesmo, né? Então, assim, já tem muito do que ele iria explorar depois, né? Tanto a questão dos personagens bizarros, assim, né? Tipo, das perseguições, da violência, do próprio estilo de direção do George Miller, que ele é excelente para dirigir cenas de ação, né? Ele compõe as cenas muito bem, porque ele nunca te deixa confuso em relação ao que tá acontecendo. Então, tipo, ele consegue... Ele não faz aquele negócio tipo Michael Bay, assim, de ficar tipo jogando um monte de imagem na tua frente e se vira com isso, né? Não, ele constrói cada cena, assim, com muito cuidado. Então, isso já tá presente aqui desde o início, apesar de que é óbvio que ele vai ter mais, digamos, liberdade quando ele começa a trabalhar com mais dinheiro também, porque daí ele começa a explorar mais ainda as cenas de ação, que é o que ele faz de... Que não vou dizer que é o que ele faz melhor, mas que ele faz muito bem também. Afinal, ele também é um excelente roteirista. Ele escreveu Baby, um porquinho atrapalhado, que eu adoro. Ah, tá. Tinha outra coisa pra falar que, em relação... Acho que a Silvia que falou dessa ideia de não ser o mesmo personagem... Tipo assim, não ser a mesma pessoa ao longo de todos os filmes. Eu concordo com essa ideia, até porque cronologicamente não faz sentido. Tipo, por exemplo, se a gente for parar pra pensar que o Tom Hardy e a Charlize Theron têm mais ou menos a mesma idade, quando a gente vê a infância da Furiosa, ela já vivia naquele mundo totalmente desértico, enquanto que o Mad Max aqui no início, ele vive num mundo meio que comum ainda, sabe? O mundo ainda não tinha acabado quando o Mad Max era novo. Mas quando a Furiosa era nova, o mundo já tinha acabado. Digamos assim, o mundo já estava apocalíptico. Então, isso, cronologicamente, isso não faz sentido. Só faz sentido se forem personagens diferentes. Ou se eles, sei lá, reiniciaram a franquia e falaram foda-se porque veio antes, se for o caso também. Mas eu gosto dessa ideia de que, assim, é alguém que tá assumindo esse manto, assim. É um nome que está sendo passado... de geração para geração, eu acho que funciona bem desse jeito também. Então não vejo nenhum problema de reinicia, coloca outra pessoa. E é só, digamos assim, é tipo um James Bond, assim, né? Que vai outra pessoa assumindo o mesmo nome e o tempo vai passando. Então, gostei bastante. É um filme bem estranho, esse primeiro. Ele é bem bizarrão. A partir do segundo, eu acho que ele se torna mais, assim, ele vai mais para uma narrativa mais clássica, assim, né? E até, mas esse daqui, ele vai bem na estranheza, assim. Tipo, é um filme bem, bem bizarro. Porque ele parece que não tem, digamos assim, não tem muita história, assim. Não tá acontecendo muita coisa. Tipo, é só essas perseguições. Daí, daqui a pouco, ele tira umas férias. Daí, ele vai para uma praia. Daí, ele encontra os caras lá. Coincidentemente, no mesmo... Ele dá uma diminuída no ritmo. Aí, você fica naquela, né? E, principalmente, se você assistiu o filme fora de ordem... Se você ver o 2, o 3 e for ver o primeiro, você vai achar o primeiro muito chato. É, porque ele é diferente, né? Ele é bem diferente. Mas eu, assim, eu gosto, adoro. Mas é isso, ele tem esse ritmo realmente que é muito diferentão do que viria. Por isso que eu falei que eu acho ele meio... Ele tá organizando as coisas. O mundo ainda não tá devastado, sabe? Então, ele tem umas cenas que é bem de romance, bem de Sessão da Tarde... ele com a esposa, sim, na fazenda. Ele parece um prólogo mesmo, sabe? Depois que você tem a trilogia, pelo menos a trilogia inicial ali, ele parece muito, você já sabe que vai vir depois, então eu vi ele bem como um prólogo, tipo, até por essa questão, né, da virada acontecer no final do filme só. Ele é estranho, mas é um estranho bom, não, sabe? Funciona bem. Eu digo assim, que a partir do segundo ele se torna mais narrativa clássica mesmo, assim, tipo, consegue identificar, inclusive, as referências que ele tirou ali, mas o primeiro ele tem essa estranheza, assim, de que parece que ele tá só acompanhando o personagem enquanto o personagem está vivendo a sua vida. E eu gosto dessa ideia de ser um futuro que, na verdade, não é um futuro. Eu tenho na minha cabeça que ele só disse que era futuro para poder justificar por que os policiais tivessem tudo de couro e coisa assim. Porque, tipo, tirando isso, é só um local afastado, tá ligado? Tipo assim, não tem muita diferença. Tu não tem muito essa ideia de... Ah, é um futuro. Tipo, isso vai... Obviamente, mas se a gente vê ele como um prólogo dos próximos, faz todo sentido. Ah, começou assim. Tipo, o povo já não tava respeitando a lei e daí foi indo cada vez mais, né? Mas nesse primeiro, eu vejo muito que, tipo, ele não tem elemento nenhum de futuro, sabe? É, realmente. Eu acho assim, sobre o primeiro filme, que nem eu falei, eu assisti, reassisti, né, recentemente, eu lembrava bastante da estrutura, mas me pegou demais algumas reflexões que esse filme traz. Porque é uma história onde um dos mais fortes sobrevive e apenas os mais rápidos têm alguma chance, né? Basicamente, o Ivo já falou que o filme é uma referência ao Exploitation, mas também ao Carsploitation, né? É, com um cenário de destruição, aquela pitada do caos nuclear que vem mais pra frente. Esse primeiro Mad Max, ele até parece destoar um pouco dos filmes que eles vêm a seguir, principalmente pelo visual, mas é que acho que eu já comentei um pouco isso, que ele é de longe, até dentro dos filmes de ficção científica, aquele que mais demonstra as bases da própria distopia. É porque à primeira vista, o Mad Max a gente sempre pensa referência justamente como uma história de vingança. Mas ele é um filme sobre os fins do dia do mundo como nós o conhecemos, com o Daqui a Alguns Anos, que aparece no início, né, retratando isso. É um mundo que está em colapso, com gangues violentas e uma equipe de justiça que usa poderosos veículos e roupas de couro para tentar conter esse caos social que está surgindo, né? É, porque na maioria dos filmes de pós-apocalíptico, as pessoas elas estão lidando com o que sobrou. Já o mundo do Mad Max, ele tá ali, ó, no, justamente no limiar, sabe? No limiar, exato. Tipo, a produção, eu tava vendo da produção, eles não tiveram dinheiro para criar os cenários que nós vimos hoje, eles não tiveram dinheiro para levar as filmagens para o deserto. Então, eles vão usar os elementos sociais justamente como decadência, os elementos de estrutura social ali, né? A cidadezinha, os prédios de justiça, tá tudo ali, mas tá tudo com esse aspecto de antes do planeta ser tomado pela anarquia completa e pelo caos desértico. É uma humanidade que ela ainda não desabou, mas é uma humanidade que está num chão rachado. E a gente tem essa ideia de que é a gangue que tem a força pela violência e os policiais versus os policiais que lutam pela ideia de civilidade. É, embora esse seja um povo que ele não tenta evitar o apocalipse, mas eles estão numa luta para não fazer parte dele. Então, é como se não tivesse o que fazer para salvar o mundo de Mad Max. A força de policial tá ali apenas para tentar conter, apenas para não fazer parte do próprio caos. O Max, ele talvez não tivesse sentido a diferença entre ele e a violência das gangues. Ele deixa claro em alguns momentos que ele quer largar aquela vida ali porque ele tá sentindo que as coisas estão diferentes. E perder a família praticamente nos minutos finais do filme fez com que ele acelerasse o caminho pro próprio caos dele, né? Então fica toda esse ponto de por que que eu gosto tanto desse filme, por causa dessa ideia do limiar, da fronteira, do caos. O Max, ele vai ficar mad por causa ao longo desse filme. Ele vem como um herói. O chefe dele fala: nós precisamos de heróis, nós precisamos de exemplo. Ele não quer essa responsabilidade. Muito pelo contrário, ele está sentindo que a violência que ele usa para manter a civilidade está se encontrando com a violência que existe nas ruas, nas gangues, no caos desse mundo. Então, ao longo desse filme, a gente vai vendo isso. A morte da mulher dele e do filho dele acelera essa levada a ele para esse caos, para ele fazer parte do caos social. Então, é incrível a construção desse filme. Tem até esse espaço também para uma crítica das falhas da justiça, do processo judicial, que o George Miller coloca naquela cena que eu acho icônica do Guzzi, né? Que ele vai ter o garotão lá libertado, mas o Guzzi está completamente louco, porque ele sabe que aquela pessoa não pode ir para as ruas novamente. Mas o sistema judicial, ele é falho. Ele existe, a gente precisa dele, mas ele é falho. É um filme que nem tem tanta ação, e ao mesmo tempo, a pouca ação que tem, cara, como é boa. Meu Deus, a cena de abertura, você fica sem ar, sério, é muito boa. Como essa cena é boa? Parece simples, ela parece pouco complexa, mas o jogo de câmera é tão bom, é tão bom. E o próprio fim, algumas pessoas reclamam que o vilão morre de uma maneira muito impessoal, queriam ter visto mais um sofrimento, mais uma maneira de sofrimento. Eu não acho, eu achei que aquela cena da ponte foda pra um caralho, muito boa. O cara se estatelando na frente do veículo, porra, foda pra porra. O George Miller fez milagre. Esse filme custou 350 mil dólares. Tem uma cena, ali acho que mais pro meio, que um caminhão acerta uma das motos. Se vocês repararem bem, eles tiveram que fazer uma frente falsa pro caminhão. Porque eles não podiam quebrar o caminhão de verdade. Então, é tipo como se uma criança tivesse pintado no muro de madeira à frente de um caminhão. É igualzinho. É igualzinho. Mas é muito boa. O cara passa por debaixo do caminhão, a moto se estraçalha debaixo do caminhão. É boa pra um caralho. E um detalhe interessante é que a consolidação do sucesso desse filme, ele é bom e ele foi aceito como bom. Esse filme custou 350 mil dólares. Ele fez 100 milhões de dólares no mundo inteiro. Foi o maior filme de bilheteria de cinema independente da história, até ser superado. Você sabe por quem? Sabe qual foi o filme independente que superou Mad Max com bilheteria? A Bruxa de Blair. É, falar. A Bruxa de Blair só foi superado pela Bruxa de Blair. Então, cara, muito foda esse filme. É assim. É que nem eu falei brincando fora da gravação. A gente tá vivendo Mad Max 1. A gente tá nesse mundo que tá no limiar do caos social. Pode demorar 5 anos, pode demorar 5 décadas, mas uma hora vai chegar, porque está se construindo para isso. Então é um pouco assustador ter visto esse filme. Eu vou falar até de modo pessoal, foi um pouco assustador ter revisto esse filme esse final de semana e ter visto os resultados da eleição do Parlamento Europeu. Então, tipo, Realmente. o que é que está acontecendo, sabe? O cenário está ficando cada vez mais instável. Mas a gente está aqui, a gente é o policial, né? A gente não está mais praticamente lutando para tentar ir contra esse mundo que está se acabando. Não, a gente está tentando lutar para a gente não entrar no caos. Eu me sinto assim, sabe? Então, deixou comigo ter reassistido Mad Max. Certamente. E você ia falar? Eu ia falar também, mas vocês falaram muito bem aí dessa questão da polícia, que ela também ali, você vê que ela tá sucateada, ela tá decaindo, né? Então, essa tentativa ali, a gente já vê que ela tá se esvaindo ali, né? Não, vocês falaram bem do filme, né? Eu adoro ele, eu adoro essa construção do personagem, de como as coisas acontecem. Ele começa meio frenético, dá uma desacelerada, e tem uns 15 finais mais tensos, assim, né? Um dos finais mais tensos, assim, da história do cinema, né? De como as coisas vão acontecendo. É um filmaço, é referência, a gente falou aqui que ele foi referência para Jogos Mortais, né? Tem uma cena que faz a referência. Foi referência para Cemitério Maldito, foi referência para uma caralhada de coisa que veio. Velozes Furiosos, né? Que seria de Velozes Furiosos se não fosse George Miller gravando aquelas cenas do cara passando marcha, voltando no carro, acelerando, derrapando, o carro fazendo curva, ultrapassando, né? Não existiriam filmes de perseguição se não fosse George Miller com o que ele fez com o Mad Só Max. uma É curiosidade verdade. aqui, rapidinho. Vocês estão falando da influência a Jogos Mortais. Vale lembrar que os criadores de Jogos Mortais são australianos, né? O Lee Whannell é australiano e o James Wan, ele não é australiano, mas ele cresceu na Austrália também. Então, tem mais isso também. Boa. É isso, gente. É só um adendo também. Quando o filme foi lançado nos Estados Unidos, ele foi dublado, né? Porque além de americano não saber ler legenda, eles também não entendem inglês com outros sotaques que não os deles. Ah, e o sotaque australiano é fortíssimo. Eu acho que, inclusive, é o único dos filmes que tem um sotaque tão forte, provavelmente por ser uma produção tão orçamento baixo. Então foram muitos atores e atrizes locais. O próprio Mel Gibson não era o grande astro, ele era uma estrela em ascensão. Mas o sotaque australiano, ele é fortíssimo no filme. E a partir do segundo filme já fica um sotaque mais Diluído. americanizado, diluído. A Tina Turner, então, quando ela entra com o sotaque dela ali, você diz, pronto, Austrália, o que eu não, não, não, tô em Chicago, tô no Brooklyn. Mas o primeiro é extremamente forte o sotaque. Eu revendo, eu tive essa percepção. É isso, gente. Então, bora seguir para o próximo. Mad Max 2, The Road Warrior, né, de 1981. Felipe, se quiser fa começar falando um pouquinho sobre ele. Eu acho que é isso, a Terra Devastada, o Apocalipse, a distopia estava na nossa esquina no primeiro filme. E aqui nós já chegamos e já estamos em toda a sua totalidade. É, o que você tem, não é, no segundo filme é basicamente você tem uma introdução, inclusive, para recapitular o primeiro filme, mas não só recapitular, mas justificar o que aconteceu. Porque não fica claro quantos anos se passaram entre o primeiro e o segundo filme, mas existe uma narração do primeiro narrador, dos muitos narradores, né, que a franquia vai ter, meio que justificando como as máquinas pararam, o petróleo acabou, os líderes mundiais caíram e, enfim, o mundo se tornou o que é. Então isso dá essa justificativa. E aqui nós temos um mundo muito mais selvagem. É, o Max, ele realmente já abandonou, não totalmente, mas ele já é um personagem muito mais seco do que o primeiro filme. É, e ele, na verdade, vai se ver no meio de uma briga entre duas gangues. Não são exatamente gangues, mas dois grupos. Dois grupos grandes. É, ele vai se deparar com uma galera que consegue produzir gasolina, e esse pessoal é mais civilizado, né? Vamos usar esse termo. E lá na Terra Devastada, o principal opositor é o Lorde Humongus, que é o Senhor da Terra Devastada, que aí tem muita influência, talvez, do próprio movimento punk ali dos anos 80. Então é muito couro, é muito muitas plumas, é muito cabelo colorido. É assim, é o suco purê, o extrato do começo ali dos anos 80. E o Lorde Humongus é uma figura maravilhosa. Ele usa uma máscara de hóquei de metal, ele usa uma tanga de couro, ele é todo musculoso e ele fala como se fosse um Power Ranger, sabe? Vocês sabem Power Ranger falando que, como você não vê a boca, eles têm que mover os braços para dar a impressão que tá falando? Então ele tá sempre falando e movimentando o braço. E ele é muito caricato, mas é maravilhoso. Ele fica assim: me deem o combustível, eu quero o combustível! Ah! É, e ao mesmo tempo, aí o que que acontece? O Max acaba indo bater nesse grupo da gasolina. Não, assim, a princípio ele vê nisso uma oportunidade, porque ele vê um casal, um pessoal que saiu desse grupo e foi atacado pela galera do Lorde Humongus. Então ele pega um dos sobreviventes e leva lá para dizer: ó, eu trouxe de volta, eu quero alguma coisa com isso, eu quero gasolina, eu quero uma recompensa. Então, ele tá muito mais individualista nesse caso. Não vou dizer que ele tá totalmente frio. Ele demonstra em alguns momentos alguns lapsos ainda de humanidade, né? E o filme se desenrola a partir daí. O Lorde Humongus, ele quer o combustível, a galera não quer dar o combustível, e se desenrola dentro dessa estrutura. Existe um outro personagem, que é o Wes, que é uma espécie de ajudante principal do Lorde Humongus. E ele é maravilhoso, porque assim, o Lorde Humongus é quieto na dele, fica lá: me dê o combustível. E o Wes não, o Wes ele tá atacando, ele usa uma coleira com duas correntes que o Lorde Humongus segura para ele não sair atacando todo mundo. E aí mataram ele. Ele tem um boyzinho no início do filme. Ele disse que não. Eu li uma entrevista um tempo, ele falou: não, ele não era gay, não. Não tinha isso, não. Ali era só amigo, super amigo. Mas assim, a gente vê de longe que não era só amizade aquilo. E aí eu sei que matam o boy dele. Ele fica puto da vida. E aí começa. E aí ele quer matar a galera. Assim, ele quer. Enquanto o Lorde Humongus diz: não, eu vou dar um dia para vocês pensarem. O Wes não: não, vamos agora destruir tudo. É, eu acho o filme visualmente, né? O orçamento já foi bem maior. A essa altura, o Mad Max 2 foi o filme mais caro produzido na Austrália. Ele é essa história mais linear. Você tem esses dois grupos e você vai acompanhando. O final é muito, muito representativo para mim, porque ao final eles resolvem fugir do local, mas na verdade o pessoal dessa vila, desse local da gasolina, acaba usando o Max como isca para o Lorde Mungus, e de certa forma eles protegem o combustível. Talvez seja um dos filmes mais que eu tenha muito carinho, porque eu gosto muito do 3, mas o 3 eu acho ele irregular. Esse eu gosto do início ao fim, e eu acho que esse Max muito perdido, mas ao mesmo tempo tentando se agarrar a um fio de humanidade, eu acho que chega a ser muito tocante. É isso, deixa aí pro debate. Eu acho curioso que se o primeiro Mad Max, o mundo está no limiar do caos apocalíptico, no segundo, né, no Mad Max 2, esse caos já está consolidado e o Mad Max ele não é mais um guerreiro da estrada, ele não é mais um policial, ele é único e exclusivamente um sobrevivente. Então ele está ali para tentar sobreviver. É, tudo que ele faz é para tentar sobreviver. Tudo que ele vai enfrentar é para tentar sobreviver. E para sobreviver, ele precisa principalmente de gasolina para fazer girar o tão icônico V8 que ele dirige pelas estradas. Inclusive, a gente é curioso falar sobre o V8, o carro do Mad Max, porque por mais que ele seja icônico, acho que tão icônico quanto a moto do Akira, ele só tem importância de verdade no primeiro filme. Ele só tem importância de verdade no primeiro filme, ele é praticamente reverenciado. O V8 é o último dos V8s, o carro dos carros, a máquina das máquinas. No Mad Max 2 ele é até ok, beleza, tem um ponto bem ali, bem importante a participação do carro. Mas os outros, nossa, é bem bizarro. Tipo, no 3 ele não tava funcionando mais o motor, são camelos que estão puxando o carro. No próprio Estrada da Fúria, não, vai, o V8 vai ficar minutos em tela. Porque ele vai dirigir o. Ah, esqueci o nome do veículo principal lá do Estrada da Fúria. O caminhão, pronto. O caminhão. Mas tem A isso, né? máquina de guerra. Isso, a máquina de guerra. Obrigado, Felipe. É, e aí nessa questão do. A gente tem que lembrar que o George Miller é um fã do Kurosawa, por exemplo. Então, essa história do Mad Max 2, ela é uma história razoavelmente batida na história do cinema, já naquela época. Que é uma vila que está passando por uma dificuldade com vilões e chega um personagem misterioso, que é o Max, e ajuda essa vila a sobreviver aos vilões. Tem vários roteiros sobre isso. Kurosawa já fez alguns filmes nesse sentido. Mas, novamente, a gente tem aquele aspecto desse mundo pós-apocalíptico do George Miller, em que ele não julga o que é certo e o que é errado. Tem filho da puta, tem filho da puta. Tem gente boa, tem gente boa. Mas todo mundo ali é sobrevivente. O Lorde Mungus, ele precisa da gasolina, assim como quem está dentro da vila. Ele precisa da gasolina para fazer com que a gangue dele consiga se locomover pelo deserto infinito. Então, por exemplo, o pessoal da vila. Ah, todo mundo bonitinho, branquinho, cabelo loiro, veste roupa branca. Foram os filhos da puta no final do filme. Foram os filhos da puta com o Max, que só queria sobreviver e no fim das contas foi convencido a participar daquela luta. O próprio Max, quando ele salva dos caras da vila, o cara agradece, ele tá muito ferido, ele tá absurdamente ferido. Teve uma cena anterior terrível de violência sexual, inclusive. E são duas pessoas, o Max consegue salvar um, que é o homem. E o Max agradece bastante ele e ele diz: Ó, poupa tuas palavras, eu só tô aqui pela gasolina. Eu te salvei porque eu preciso da gasolina. Então, tem esse aspecto, né, do mundo que virou caótico de vez, mas você vai explorar os sentimentos humanos a partir da necessidade de sobrevivência. O Max não queria estar fazendo parte daquilo, mas ele é convencido. Então, e o final, realmente, o final desse filme é espetacular. A cena de tombada do caminhão, porra, foda. E eu não lembrava desse pequeno plot twist, digamos assim, de que o caminhão não carregava gasolina, ele carregava areia. Quando eu vejo a areia caindo, eu penso, eu fiz a mesma cara do Max. Então é muito bom esse filme. Mas é o filme sobre sobrevivência. Então, as pessoas precisavam sobreviver, elas precisavam daquele combustível para atravessar mais de 3 mil quilômetros para o além-mundo. E tem toda aquela questão de temos um narrador nesse filme, e esse narrador o reverencia ao Max por tudo que ele fez. Por mais com uma dinâmica social estranha que tem a história, para algumas pessoas que fazem questão de estar sempre dividindo tudo entre mocinhos e vilões, o Max ainda é um herói. Então, foi um herói. Mesmo tendo necessidade de sacrificar, mas foi um herói. Samuel, na verdade, ele não é nem convencido. Ele não tem opção. Ele fala que outra opção tem. Ele não é nem convencido. Ele não tem outra opção. Porque por ele, ele tem ido embora. Ele é solitário. Assim, ele é lobo solitário. Ele quer ficar sozinho. Ele não quer viver em sociedade. Que eu acho que para ele a sociedade já se rompeu há muito tempo, né? Então, como você disse, ele quer sobreviver. E a ajuda dele é em troca de alguma coisa. Ele entra muito nessa personagem dele, né, em outros filmes, entra muito nisso. Ele ajuda porque ele precisa de trocar outra coisa, e a gente não julga ele por isso. Ele não ajuda porque ele é bonzinho, porque ele quer ajudar, não. Ele precisa, ele fala, tanto que a oferta dele é, vocês me dão gasolina pra eu ir embora. E ele vai, na hora que ele tem a oportunidade, ele vai, só que ele acaba voltando e ele não tem opção. Então ele vai, e como você disse, né, sacanas, né. Outra coisa que eu queria falar também, Felipe, né? Não é só moda punk, não, é uma moda bem BDSM mesmo, né? Porque sim, aquelas tangas, o cão lá de guerra, lá, o personagem lá, o cão de guerra com a bunda de fora, muito BDSM. Ele com a corrente segurando, né, o cão de guerra, e é muito legal. Acho que a Sil, quando ela postou que ela viu o filme, ela colocou os lookinhos. Eu amo. É isso. Inclusive, rapidinho, esses filmes têm essas referências homoeróticas que eu adoro. Os três primeiros, principalmente, têm algumas referências. E os últimos dois não têm. Eu fico puto com isso. Não, o último tem, porque o Chris Hemsworth está servindo. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Mas igual a esse dois, por exemplo, essas referências homoeróticas, o cão lá ficou com raiva quando perdeu o Twink dele. Ah, não é romance. Não, é romance. Não tem como dizer que não, né? A única leitura possível é que aquele era o Twink dele. Então, não tente me convencer do contrário. E aquela roupinha da bundinha de fora até eu queria, não vou mentir. O orçamento foi gasto no sex shop. Mas quem rouba a cena é... Mas quem rouba a cena de figurino é o Lorde Mungus. Não tem pra onde. Ele deveria... Olha, eles teriam... Se eles tivessem botado pra vender ali a tanga do Lorde Mungus no sex shop da vida... Com aquele shape, qualquer peça de BDSM fica boa. Mas um dos posters é metade ele fortão, assim, de tanga, e metade o Max do outro lado, assim, com um revólver, com o negócio. É verdade. Ah, muito bem, mas só um parênteses, gente, falando em cão, né, ô franquia pra matar bicho também. Ah, é verdade. Já logo, né, sigo com o meu hábito de aparecer um cachorro, já entro no Does the Dog Die, e aí eles já falam todos os bichos que morrem, porque não é só os cachorros, não, tem uma galera aí. Triste. Mas nesse filme tu tem essa mudança na personalidade do Max, né? Porque, tipo assim, tá, ele tá se tornando a ideia do Mad Max, na verdade, ele acaba se tornando quase que uma marca que ele carrega, né? Porque em si, como até o Samuel falou, ele não tem nada de louco ou coisa assim. Ele é só mais uma pessoa tentando sobreviver naquele mundo. Então ele, tipo assim, normalmente não ataca quem não tá atacando ele, se defende quando precisa, ele ataca quando se sente ameaçado também, mas não vai procurar briga com ninguém, coisa assim, ele só tá tentando ali atravessar, né, o deserto, digamos. Tem aquela cena muito boa no início ali que, tipo, eles estão naquela perseguição, ele mata algumas pessoas que estão perseguindo ele tá lá pegando essa gasolina e chega uns caras de, né, chega o cara de moto... E ele não ataca o cara, porque o cara também não ataca ele. Ele fica ali apontando a arma pra ele, os dois ficam se olhando por um tempo. Vai cada um pro seu caminho, sabe? Então, tipo assim, ele tem essa noção de... Essa ideia de ser esse lobo solitário mesmo. Essa noção de sobrevivência em primeiro lugar, né? E aí, quando ele chega e se depara lá com aquela comunidade fechada ali e tal, ele também não oferece a sua ajuda, a não ser quando ele consegue ver alguma vantagem pra ele próprio, né? Porque lembrando que o plano inicial dele era roubar a gasolina lá, né? Tipo assim, Foi para isso que ele foi lá e tudo mais, né? Então, tipo... então, também não é necessariamente uma pessoa boa nem nada, mas não existe mais a noção de bondade, já não existe mais nesse universo, né? Mas aí, o que chama atenção é, como eu falei, a estrutura do filme acaba sendo muito mais palatável do que o filme anterior, né? Até porque, tipo assim, essa ideia de ser esse herói relutante, que precisa ajudar uma comunidade ali fechada, que tá sendo ameaçada por outras pessoas, e que não, meio que não consegue, ou pelo menos não dá conta de se defender sozinho, isso é os Sete Samurais, por exemplo, né? É tipo, é o Vida de Inseto, pra pegar um exemplo mais recente. É a mesma história, basicamente. É a mesma história, basicamente, né? Só que em vez de ser vários, é tipo um só, assim, né? Mas é essa a lógica, né? Então, assim, ele já pega, por exemplo, como eu falei do filme anterior, que é um filme estranho. Esse filme aqui não tem nada de estranho. Ele pega uma estrutura que é uma estrutura que é facilmente reconhecível, e ele tenta também, digamos assim, até certo ponto, humanizar mais esse personagem. Porque daí ele bota um cachorro ali pra ser o companheiro dele. O cachorro é sensacional também. Muito boa. E aí tem o outro cara que é pra ser um alívio cômico, que também tá sempre com ele. Tipo, né? Mesmo que ele não queira, ele trata o cara mal pra caralho. O cara acaba sempre salvando ele. Então, assim, tem toda essa dinâmica, assim, pra tentar meio que humanizar mais o personagem. Deixar o filme até mais palatável, sabe? Então, tipo, porque... eu não sei se ele conseguiria fazer uma sequência que fosse tão estranha quanto o primeiro filme. Então ele vai mais para uma ideia de um cinema mais clássico mesmo, mas também acaba estabelecendo aqui algo que vai ser quase que uma constante daqui em diante, que é a ideia de um filme nunca ser igual ao outro, né? Ele vai, como foi falado no início, essa ideia da franquia tá sempre se renovando, então o fato dele não fazer um filme igual ao primeiro também acaba funcionando a seu favor, porque a sua proposta não é essa, né? Sua proposta é sempre estar se renovando de alguma maneira. Então, esse eu acho sensacional. Eu acho que é o meu preferido da franquia toda, assim. Tenho minhas dúvidas, mas eu acho que é. Muito, muito bom. Ele é bom mesmo. Muito bem, gente. Bora partir pro próximo, então. Que, na verdade, são dois filmes, né? Sim, um bom e um ruim. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, de 1985... Felipe, pode começar. We don't need another hero. Então, eu resumi o filme, podemos ir pro próximo. Então, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, um filme de 1985. Ele é um filme diferente, né, dos outros, eu acho que em termos narrativos. Aqui a gente tem, o primeiro filme era o limiar do fim da civilização, o segundo é a Terra Devastada, o Apocalipse, e aqui parece existir uma tentativa de reconstrução. Talvez não da melhor maneira possível, mas é onde entra aí a personagem da Tina Turner, que será chamada de personagem da Tina Turner, porque ela não tem nome no filme, ela é chamada de Titia. Então, vamos chamar aqui Tina Turner. E ela é uma espécie de... rainha, não, mas... magistrada. Eu ia dizer imperatriz. De uma pequena cidade, uma cidadela, onde as pessoas vão e parece existir ali um mínimo de uma tentativa de reconstrução de uma sociedade. Então as pessoas vão lá para fazer negócios. Porém, essa cidade, inclusive, que tem energia elétrica, né, ela já é uma coisa, uma tentativa, uma volta da civilização, ela tem um submundo. Esse submundo é onde tem um dos personagens mais bizarros, que é o Master Blaster. O Blaster é um cara grandão, com o rosto coberto e que... olha para alguém, quebra o pescoço e mata. Porém, ele tem um anão que fica no ombro dele, que é o Master. Uma curiosidade que eu acho fantástica é que o Master é interpretado pelo Angelo Rossito. Angelo Rossito, para quem não sabe quem é, ele trabalhou no filme clássico, classicão, classicão, classicão, Freaks. Lá de 1932, eu acho, a memória me falha. mas um dos maiores clássicos do cinema inclusive de horror, né? Que é um Freaks, ele é chamado, acho que ele recebeu o título de Monstros, eu acho, mas, né, Monstros, e que é maravilhoso. Sim. Esse filme, e aí quando eu descobri que ele estava no Freaks e estava no Mad Max, eu já fiquei completamente apaixonado. Mas enfim, e a Tina Turner, aí o Max entra meio por acaso nessa vila, roubar o carro dele, ele vai até essa vila para ver se consegue recuperar o carro. E aí rola uma briga, os capangas da Tina Turner, que também usam couro, olham e dizem, opa, esse cara pode fazer o serviço. E qual é o serviço? O serviço é contratar alguém para matar o Blaster. E assim a Tina Turner vai dar um golpe de estado e vai deixar de ser... Qual foi a palavra que tu usou, Samuel? A pretora, a magistrada. Ela vai deixar de ser a magistrada para ser a rainha da porra toda. A dona da porra toda. A dona da porra toda. E aí o Max diz, não, você vai ganhar comida, veículo, gasolina, o que você quiser. Apenas faça isso. Só que na hora que o plano dá certo, eles vão para a Cúpula do Trovão, que é um local onde dois homens entram, um homem sai, e tem um apresentador, tipo um Silvio Santos lá, que faz a apresentação. Eu sei que na hora do vamos ver, que ele vai matar o Blaster, ele descobre que o Blaster, ele é grandão, fortão, mas quando a máscara dele cai, ele parece ser um jovem, um homem, né, mas com síndrome de Down, né, assim, tem esse aspecto facial. E aí o Max recua e diz, não, não vou fazer isso. E aí a Tina Turner fica puta e diz, ah, mas a gente tinha um acordo, quebre o acordo e vá pra onde? Pra Gulag. Pra Gulag, E aí lá eles vão ver qual o destino de Max. Ele acaba sendo banido e colocam ele num cavalinho com a máscara e vai pro deserto, bem Bacurau. E aí o filme acaba. Pronto, vamos pra Estrada da Fúria. Já foi. Minha gente, depois desta parte, que pode ser irregular, mas assim, eu acho muito boa. A Cúpula do Trovão é maravilhosa. A Tina Turner, maravilhosa. Os capangas dela, o Master Blaster. O carinha do Freaks. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí depois, aí a coisa desanda, porque ele é achado por umas crianças. E aí beleza, aí já vai ser outro narrador. E aí cada um narra de um jeito. Mas olha, quando entra essas crianças, como eu acho que o filme fica chato. Como o filme perde. E assim, ele só vai ter uma grande perseguição de carro, que é meio pro final, quando eles vão fugir. Então, ele é um filme que, pra mim, na metade, ele destoa. Parece que eu tô vendo O Senhor das Moscas, ou sei lá, Largados e Pelados, só que com o povo vestido. É um saco, um saco. E aí, todos aqueles personagens que você conheceu, eles desaparecem pra voltarem apenas no ato final. E é isso. Então, uma das coisas, né, eu comecei brincando com o We Don't Need Another Hero. Essa música, a Tina Turner, ela interpreta no filme. E o que acontece? Foi um grande sucesso musical. Inclusive, eu tenho o single em vinil de We Don't Need Another Hero. Comprei um sebo lá em Berlim. Comprei, tava lindo, minha gente. Coisa perfeita, maravilhosa. E esse filme, essa música, ela ficou em primeiro lugar em vários, vários países. Austrália, Canadá, Alemanha, ficou em segundo lugar na Nova Zelândia, Irlanda, Finlândia, Dinamarca, primeiro lugar na Suíça, ficou em segundo lugar na Billboard. Um detalhe é que essa música só toca no final, nos créditos. E no começo do filme entra uma outra música da Tina Turner que ninguém lembra que existe, chamada One of the Living. Mas que ninguém lembra dessa música, nem ela lembrava quando era viva. E é isso, assim, eu gosto muito da metade. E depois eu acho que fica um saco com essas crianças, eu acho que o próprio Max fica chato, fica tudo chato. E no final, o final é quase igual ao do segundo filme. Assim, ele fica sozinho, todo mundo foge, e a Tina Turner vai embora, e é isso. Eu tenho umas curiosidades da ótima sinopse do Felipe, porque realmente, eu costumo brincar que A Cúpula do Trovão é um excelente filme de apenas 45 minutos. Porque o resto, olha, é difícil. Mas, quando você olha pro geral, assim, é meio compreensível o que o George Miller fez para esse filme. É, um dos produtores do George Miller faleceu na produção desse filme mesmo. Ele tava voando de helicóptero para encontrar locais que poderiam servir para as gravações da Cúpula do Trovão. Houve um acidente com um helicóptero, o produtor do Miller morreu. Era um produtor de longa data, um grande parceiro dele. Ele entrou numa puta depressão, ele ficou muito triste. Ele deu, assim, vontade de jogar o projeto pelo ar. É, mas, no fim, ele retomou. Ele com um co-diretor, inclusive. Esse filme é o único da franquia Mad Max que tem dois diretores. E ele traz um tom bem diferente, mas ao mesmo tempo que eu acho sempre que se completa com os outros. Porque, novamente, no primeiro filme a gente tem o limiar da humanidade no pós-apocalipse. No segundo filme a gente tem o pós-apocalipse em si, uma humanidade devastada. E no terceiro a gente tem uma mensagem que eu acho muito boa, que é a de uma reconstrução, uma tentativa de reconstrução, mas com os erros do passado. Então, são os erros dessa tentativa de reconstrução da cidade da feira que vão fazer com que ela caia novamente. Porque a gente tem praticamente dois gestores nessa cidade que, numa briga pelo poder, eles vão sacrificar tudo que existe ali dentro. Então, essa é a mensagem de A Cúpula do Trovão, considero muito boa. A parte das crianças, ela destoa pra um caceta, destoa. Mas ela também tem os seus momentos. Como, por exemplo, a gente tem que lembrar que o Mad Max, o Max, ele é um sobrevivente. Ele não tá ali se fazendo como um herói, ele tá pegando serviço. Ele se deu mal porque ele não cumpriu o serviço. E quando ele chega no oásis, no pequeno oásis das crianças ali no deserto, ele fica ali, porra, eu sempre quis isso. Eu sempre quis isso, sempre quis paz em um lugar onde eu pudesse viver. As crianças só querem sair dali. E ele só quer ficar ali. A ponto de atirar contra as crianças e tentar convencer elas a não ir, não ter nenhuma iniciativa dentro do pensamento louco delas, né? De que um tal de Capitão Walker vai tirar elas dali. É, a história até é boazinha, mas é contada de uma maneira péssima. E, no fim, ele tem a empatia. No fim, bate a empatia que sempre bate no Max de uma forma ou de outra nos filmes, superando o Mad dele. Novamente, que ele vai tentar defender essas crianças de alguma maneira. Vai tentar, porque ele acredita, no fim das contas, que precisa de futuro. E elas representam o futuro, né, no fim das contas. O que eu acho chato é que esse filme só tem uma perseguição de carros, no fim das contas, que é grandiosa, é maravilhosa. E tem elementos cômicos, o que é bastante surpreendente, de certa maneira de pensar. Que os outros filmes não tem tanto. O 2 tem até mais elementos cômicos, mas não chegam aos pés da maneira como são retratados, como são trazidas nesse terceiro filme, que são até mais caricatas. Como, por exemplo, quando o Max agarra o anãozinho e pula do vagão para a locomotiva. É muito cômico. É bem os trapalhões dessa cena. Bastante, inclusive. Mas eu gosto razoavelmente como esse filme termina, porque novamente a gente tem aquela ideia de que cada filme tem um narrador e que esses narradores não são exatamente confiáveis. Aquela menina, por exemplo, é completamente Kazuki das ideias. Então a maneira como ela tá contando a história é a maneira dela, essa romantização dela. Ela é louca, cara. Ela é loucaça, ela é perturbada, drogada. E eu confesso que eu tenho um pouco de raiva, e aí é a minha única raiva dessa franquia, com o finalzinho desse filme, porque no fim das contas, a Tina Turner, a pretora da vila da cidade da feira, pega ele. Mas pega ele pra rir da cara dele e dizer, beleza, cada um agora segue tua vida. Assim, eu tinha raiva na primeira vez que eu vi, mas depois revendo, tem um pensamento que é muito bacana nesse filme. A gente tem que lembrar que o mundo pós-apocalíptico de Mad Max, ele surge a partir das guerras, a partir da devastação humana. E a Cúpula do Trovão é uma maneira de evitar isso. A Cúpula do Trovão é para que não exista mais guerras entre os homens, para que eles se resolvam de uma maneira mais simples e eficaz de uma vez por todas. Essa pretora é uma canalha, porque ela escreve as leis e no fim ela não obedece as próprias leis dela, as leis dela. Mas parece que nesses últimos... Então a interpretação que eu tenho no fim das contas é que nesse último minuto que ela deixa o Max ir, ela levou a própria lei dela a sério. Ela foi derrotada. E ela, assim, ela seria a única vilã, não é, da franquia, embora eu não a veja totalmente como uma vilã, como Lorde Mungus ou Immortan Joe, mas ela tem esse papel de antagonista que ela também termina bem, assim, ela, né, o plano dela deu certo, ela se livrou do Blaster, ficou lá como rainha da cidadezinha dela. Ela se dá bem, assim, ela não morre, ela se dá bem, o plano dela deu certo, o plano das crianças deu certo e Max ficou lá, largado. Mas essa ideia dessa reconstrução é isso, é como eu falei no início, é isso. O primeiro filme é o Limiar, o segundo, tudo destruído. Esse terceiro, ele aponta muito para essa tentativa de reconstrução em todos os aspectos. A cidade da Tina Turner é uma tentativa de reconstrução, a Cúpula do Trovão. E quando as crianças vão embora, né, partem para a Terra Devastada, elas chegam em Sydney, né? A gente vê as ruínas do teatro de Sydney, e é um discurso até de, nós estamos acendendo as luzes para que as pessoas vejam as luzes e venham para a cidade, para que as pessoas se encontrem. Então, ele é um filme mais agridoce nesse aspecto. Não que termina com flores e cascatas e... Mas ele acaba tendo um tom mais agridoce no seu final. Gente, me tira uma dúvida minha. Diga, Ivo. Essas crianças, apesar de todo esse sentido, digamos, filosófico... Não assim, servem futuro, pra né, mais aquele... nada. Eu queria saber de onde elas surgiram, como elas surgiram, de onde elas saíram. Elas são fruto de um acidente de avião que teve... Na época do caos, né, pelo jeito, foi uma tentativa de fuga de algumas pessoas, mas o avião caiu. E esse capitão, o capitão Walker, que estava pilotando o avião, ele vai em busca da Terra do Amanhã, que ele diz para eles que ele vai atrás desse lugar e quando conseguir traz de volta para buscar todo mundo. As crianças, elas são frutos, na verdade, das pessoas que estavam no acidente de avião. Eles são uma geração seguinte. Do acidente mesmo, que parece, não sobrou ninguém. Mas eles as crianças são a geração seguinte. E eles seguem com essa... Como eles nasceram sem conhecer o mundo, né? Eles seguem nessa ideia, nesse pensamento de que um dia ainda o Capitão Walker vai voltar... para salvá-los, resgatá-los, retirá-los daquele lugar, daquele pequeno oásis, e levá-los para a Terra do Amanhã. E eles consideram que o Max é o Capitão Walker. Eles são the ones they left behind. Ele conta, acho que eles contam essa história para ele. Contam de uma forma breguíssima, horrível. Chata com caceta. Essa hora eu dei uma viajada, eu perdi, eu fiquei meio sem entender. Agora, uma curiosidade, né, ainda sobre a Tina Turner, que ela tem uma carreira muito enxuta, muito curta no cinema, porém ela só fazia papel de rainha, prefeita. Ela faz no Tommy, ela é a rainha do ácido, no Mad Max ela é a, vamos chamá-la assim, de a rainha da Terra Devastada. E no aquele filme com Schwarzenegger, o The Last Action Hero, ela é a prefeita, então ela só pega cargo alto. Está correta. Mas, gente, sobre as crianças, assim, tem uma parte sai, né, daquele lugar super legal, onde de fato deveriam ter ficado, e vão embora e ninguém nunca mais volta para eles, né, tipo... Eles são largados lá pra sempre, assim. É isso, né? É certo. É isso, é. Outra dúvida que tem, gente. Aquele personagem primeiro lá do avião, ele não é o personagem do helicóptero? Do não, segundo, é não. Ele é o mesmo ator, mas fazendo outro personagem. É. É, eu vi que em uma entrevista que ele deu, ele falou: "Ai, quando me chamaram para fazer esse filme, falaram: então você vai ser um personagem que não é o piloto de avião do filme anterior, mas meio que é, mas não é". Então. É, mas é porque eu fiquei esperando o reencontro dele com o A Max gente e ele. espera, né, que ele Sim, reconheça. É estranho, é. Exato. Mas não Mas combina tudo com o bem. final do segundo filme, né? Porque justamente é dito que eles nunca mais se encontraram. Então, o Mad Exato. nunca mais teve contato com. E o Aquela galera. Giro. É, com aquela galera. E o Giro foi o líder seguinte da vila, do grupo. A criança foi o líder depois, se eu não me engano. Se eu não me engano. Isso. É isso aí mesmo. A criança, eu acho que ela é o Mad Max do Estrada da Fúria. Quem? A criança do segundo do Mad Max, o menino louco. Teorias. O que eu até vi também outras pessoas falando nisso. Pode ser. E, gente, só um parênteses também, como o Samuel falou, né? O George Miller não tava querendo dirigir esse filme porque ele tava de luto por conta da morte desse amigo dele. Esse amigo é o Byron Kennedy, que dirigiu aquele curta com ele lá, a primeira coisa que ele fez na escola de cinema. Então, foi uma perda bem considerável, assim, né, pro Miller. Eles eram muito próximos, e o Byron era super jovem, né? Acho que ele tinha 34 anos quando aconteceu esse acidente. Mas o Miller acabou topando, então, dividir essa direção, né? Ainda bem, mesmo que tenha gerado dois filmes diferentes, mas foi de fato um percalço ali no caminho. E até aparece, né, para Byron, ali antes dos créditos finais. Sim, verdade. Mas é isto. Vamos para o próximo, então, gente. Esse espetáculo que é a Estrada Ah! da Fúria de 2015. Testemunhem! Testemunhem! Como dizia a Isabela Boscov, o filme que é o melhor filme do ano desde 2015. Ai, pois é. Estrada da Fúria foi o retorno de George Miller a Mad Max. Ele fez vários projetos, vários outros projetos, inclusive o clássico O Porquinho Ah, tem Atrapalhado. o Happy Feet. É, Happy E Feet, Happy sei. Feet, gente, Happy Feet é um filmaço, gente. Não, não, nunca, nunca subestime Happy Happy Feet 1 e Feet. Happy Feet é bom 2 pra ele fez. caralho. Foi o. Não, Eu fez pensei que o 2 não tinha dois. sido ele, não. O Baby Mas aquilo só beleza, di... O ok. Baby ele só dirigiu o segundo. Estrada da Fúria é o retorno de Mad Max, então, com um novo protagonista, dessa vez interpretado por Tom Hardy, que conta a história do Max vivendo ali no deserto, tentando sobreviver, até que ele é capturado por um grupo de pessoas que servem a um tirano de uma terra, a última terra produtiva da humanidade, comandada pelo Imortal Joe. O Max, ele é transformado em um objeto. O carro dele é tomado, o sangue dele é tomado e ele é simplesmente considerado uma bolsa de sangue para ajudar os garotos do Immortal Joe nos seus tratamentos contra doenças causadas pelas mutações da radiação. O Max, nessa confusão da vida dele, nesse momento da vida dele, acaba se envolvendo numa confusão ainda maior quando a pretora de Immortal Joe, a Imperatriz Furiosa, durante uma missão de troca de suplementos, de materiais entre as três grandes vilas, né? Porque temos a vila de Immortal Joe, que praticamente é a única que produz comida, porque é a única que tem água fresca. Existe a fazenda da bala e existe a vila da gasolina. O Immortal Joe tem o um controle desses três centros de abastecimento, cada um de um elemento específico. E por causa disso, ele é um gigantesco tirano, onde ele considera que tudo ao redor dele é formado por pessoas que são objetos. As mulheres são objetos, os garotos que lutam por ele são objetos, ao mesmo tempo em que o maior medo de uma pessoa que tem muito poder é perder o seu poder. Por causa disso, ele deseja imensamente ter uma prole. Ele tem um filho realmente saudável para que possa tomar o poder quando ele se for, algo que não deve demorar para acontecer nos momentos iniciais do filme, quando a gente percebe que ele é um ser vivo já em decomposição de sua pele e com os pulmões sem funcionar direito. A Imperatriz Furiosa, então, numa missão, faz um golpe completo no Immortal Joe, que leva justamente seu maior tesouro de todos, as suas lindas, belas e saudáveis noivas, inclusive uma que está carregando o seu filho no ventre. Ele fica completamente enlouquecido quando percebe que levou um golpe e resolve colocar todo o seu poder, não apenas o de sua vila, mas das três, para pegar o seu tesouro de volta e causar as maiores torturas possíveis na Imperatriz Furiosa, interpretada magnificamente por Charlize Theron, num papel assim. Uau! A única coisa que eu posso falar de incrível sobre isso. No fim, Mad Max é um filme. Estrada da Fúria é um filme de dois momentos: um momento de perseguição e um momento de corrida. E, sinceramente, essa é a melhor sinopse para falar desse filme. Porque ele é uma bolha de ação crescente num visual espetacular. Eu acho assim que tem maneiras e maneiras de falar o quanto esse filme é absurdamente bom. Ele beira a perfeição, mesmo dentro de seus próprios defeitos, que são alguns até bem marcantes. Eu posso falar sobre isso depois, mas não tem outra maneira de definir o quanto esse filme ele beira a sua perfeição. Em todos os sentidos, em narrativa, em técnica, em produção. O George Miller colocou todo o talento que ele tinha nesse filme. Ele arriscou demais com esse filme, a ponto de perder a produção dele. Mas o resultado é primoroso, é colossal, de uma sequência de ações que você pensa, eu acho que não tem como fazer uma melhor em seguida, e ele vai lá e faz. Acho que é o básico que eu posso falar sobre isso, de um filme que encantou o mundo inteiro. Eu concordo com Samuel, eu saí do cinema cansado. Eu parecia que eu estava lá na máquina de guerra com a Furiosa e eu acho que é uma combinação de fatores. O filme, primeiro, a narrativa dele não para, é uma coisa, mesmo nas cenas que não são de perseguição, tem coisas ali acontecendo e você não desliga um segundo. Eu gosto muito dessa ideia de uma protagonista, né, a Furiosa, que a gente não tem muita informação sobre ela. A gente só sabe que ela quer voltar para um tal de lugar verde, das muitas mães. E só um complemento, Samuel. Você chamou as meninas de noivas do Immortal Joe. Elas não são noivas, elas são unicamente parideiras, né? É Elas, isso. inclusive, tem uma cena que, ó, um garoto de guerra chega e diz: roubaram as coisas do Immortal Joe. O quê? Sim. As parideiras, roubaram as parideiras dele, sabe? E assim, o Immortal Joe, ele tem essa. Primeiro que quando eu vi, eu falei: meu Deus, que vilão incrível, ele é maravilhoso. E ele tem um exército de Essesclas que está ao redor dele, que eu acho igualmente maravilhoso. Então, por exemplo, tem um dos filhos dele, que é o Rictus Erectus, e que assim, é muito bom, cara. E tem os outros da Fazenda da Bala e da Vila da Gasolina. Fica acariciando o mamilo o filme inteiro, assim, é muito bizarro. E ele usa Ele umas te coisas excita com meio. violência. E o da bala que quer pegar a Furiosa e dar um tiro na cara dela. E é muito assim, tipo, porra, tudo isso por conta de uma briga familiar. Porque o que acontece é isso. Tudo que é gasto, destruído, é por conta de uma briga familiar. Embora a Furiosa não seja parideira, não seja da família, mas acaba que é isso. E eu gosto muito do filme, eu acho a direção de fotografia dele linda, linda, linda. Aquilo ali, numa tela de cinema, foi fantástico. A edição dele. Eu falei: meu Deus, se esse filme perder o Oscar, eu jogo um sapato na TV, porque eu não aceito. Quem fez, inclusive, a edição é a esposa do George Miller. O Immortan Joe. Eu gosto muito dessa coisa muito, muito messiânica, porque o Immortan Joe é isso. Ele promete aos garotos de meia vida que eles são aguardados em Valhalla. E é isso. Na época, eu até escrevi ainda pro Boca. Eu fiz um texto onde eu botei 1.000 estrelas pro Mad Max Estrada da Fúria. E eu disse assim, quer dizer, 1.000 caveiras. E eu disse assim. É muito mais assustador porque nos outros filmes você tinha a terra devastada, você tinha as gangues, mas aqui tem uma coisa messiânica, e isso torna tudo muito mais assustador, porque na verdade eles querem morrer para ir para Valhalla, sabe? Eu acho muito bom, muito bom. É um filme que até hoje eu me arrepio quando eu revejo. Tem a versão em Black and Chrome, que é linda também, assim, maravilhosa. É isso, para mim, George Miller, assim, ele se superou e eu fui pro cinema dizendo, ah, eu vou assistir, mas vai ser uma porcaria isso. E eu saí do cinema assim, frenético, encantado, apaixonado, enfim, completamente. Vou fazer aí uma analogia com o universo automobilístico, os quatro pneus arriados. Pela Estrada da Fúria, por Furiosa, pelo Immortan Joe, por tudo. Gente, esse realmente é o melhor filme desde 2015, né, Samuel? Que a Isabel Uhum. falou. Melhor filme do ano desde 2015, todo ano. Porque você falou que ele tem defeitos, ele não tem defeitos, Samuel. Isso é perfeito. Meu Depois vou Deus. comentar duas coisinhas que eu acho que eu fico assim meio mexido, mas pode falar, vivo. A gente sai, como o Felipe sabe, a gente sai cansado e a gente sai emocionado, porque ele é emocionante, assim, tudo que você vê nele é muito Se, foda, oh, assim, é Ivo, muito bonito. sabe uma coisa que eu acho que os quatro filmes do Mad Max eles conseguem passar pra gente? A gente se interessa pelo que tá acontecendo, pelos personagens. E por mais que é um filme de ação, não tem profundidade, não tem camada e tal. Eu penso o contrário, sabe? Assim, eu acho que nos quatro filmes você se pega com aqueles personagens. Então, assim, aquele momento final que a Furiosa tá toda lascada e que ela sussurra algo no ouvido do Max, você nem escuta direito, mas ela fala alguma coisa e termina dizendo casa. Lar, não é? Aquilo ali eu acho tão legal, acho que aquilo acrescenta tanto. Eu acho que traz isso ainda. E o Max ali, ele tem ali um pouco. O Max ele começa o filme mais animalesco possível. Ele começa comendo uma lagartixa de duas cabeças, né? Então assim, e troca o maior cacete lá com a Furiosa, mas no final assim ele tem esse glimpse de humanidade. Para mim é muito bom, muito bom. Adoro o Immortan Joe. E o figurino dele é uma coisa meio odalisca. Eu adoro o Immortan Joe. Mas, ô Felipe, você falou que isso é muito interessante, né? Porque essa questão é um filme de ação, né? Mas assim, e é um filme de ação. Ah, não tem profundidade. Tem Tem sim, tem muita. muita profundidade. Os personagens são muito bem trabalhados. E o Max nesse filme, né? Que aí eu já vou entrar na teoria que vocês já comentaram lá, o Daniel, o Silvano comentaram, que era justamente. Para mim, ele já não é o Max ali do Mel Gibson, né? Ele já é uma outra pessoa que tem uma história também, né? Que ele tem ali um peso ali dele, um arrependimento ali, um trauma ali que fica ali. Ele fica vendo uma criança ali sempre cobrando dele, né? Você não nos ajudou, né? Então Pois é, e isso você fica não, assim, nele. você não faz ligação com os filmes de quem é aquela criança, porque não é o filho dele, porque o filho era muito pequeno, então o filho não falava ainda. E em nenhum outro filme ele teve uma relação com. E é uma menina, né, mais especificamente. E tem uma hora que bem de longe aparece uma criança que você não sabe se é a mesma menina ou não, que chama ele de pai. Aí, quem é esse personagem que ele tá tendo flashback? Será que é algo que nós vimos entre os que nós não vimos e que aconteceu entre os filmes? Ou é loucura dele? Ou é um outro personagem, sabe? Mas eu gosto de viajar um pouco nisso. Eu não acho exatamente um problema. Não, não é nenhum. Para mim, isso é muito legal e para mim isso gera muito, muito. Eu vou falar uma coisa que eu odeio falar, que eu acho que é muito, muito clichê de crítico metido a cult, que são muitas camadas de interpretação ali, né? Mas enfim, mas o que o Daniel falou mais lá no início, essa questão de cronologia, né? Não encaixa de jeito nenhum. Né, ele sendo o personagem do... Se fosse o personagem ali do Mel Gibson, Mad Max do Mel Gibson, talvez, né? Se fosse o próprio Mel Gibson envelhecido, talvez, assim, funcionasse cronologicamente. Mesmo sem a gente saber quantos anos passaram de um filme pro outro, mas a gente vai acompanhando, assim, a devastação, não é? Então, assim, do 2 pro 3 é uma coisa meio próxima. Mas do 3 pro Estrada da Fúria já parece que houve um avanço maior de tempo. O Estrada da Fúria parece, não sei, ser talvez até antes do 3, não, né? É meio complicado, assim, de encaixar ele, assim. Mas, assim, não, eu não acho isso problema de jeito nenhum. Porque, pra mim, essa questão do personagem... E também tem essa questão ali do tempo ali, a gente já não... já não existe mais essa questão do passar do tempo, né? O tempo ele já se perdeu, né? Nesse universo, assim. E eu acho isso muito legal nesse personagem do Mad Max, né? E eu acho muito legal de ele ser ali, né? Ser ali quase que o coadjuvante, né? Porque a... Eu tenho até um amigo meu que ficava puto, que ele falava assim: por que eles não põem o nome do filme de Furiosa? Se o filme não é da história do Mad Max, tá, é da Furiosa. Ele ficava puto. Eu falei: resolveu aí, pronto, aí já tem. O filme devia chamar Furiosa, não Mad Max. Mas é isso, eu gosto dessa quebra. E ele cria, né, um arco de personagens. A gente tava falando dos personagens, são muito interessantes. Eu queria saber a história da personagem do Tina Turner, eu queria saber a história do Lorde do Segundo, eu queria saber mais daqueles outros personagens ali, das outras, né, da Fazenda da Bala e da Vila da Gasolina. Eu queria conhecer mais daqueles personagens. Eu queria mais conhecer daquele universo que eles passam lá, que era o Vale Verde, de repente virou um pântano de corpos, as pessoas andando com... É tão interessante, porque ele solta as coisas e aí ele vai embora e você fica: mas eu quero ver isso, volta! Uma cena, sei lá, de 15 segundos, e você vira e fala: cara, que incrível! O que é isso, né? O que é esse lugar? É muito bom de como ele insere, né, as coisas. E uma coisa que também o Samuel falou: que puta diretor de ação. É o melhor diretor de filme de ação que existe, assim, de cenas de ação. Gente, e os absurdos que ele faz em cena, a cena da banda, né, dos caras tocando os tambores, do guitarrista, ditando o ritmo ali, cara, e cena, a trilha sonora da cena, cara, aquilo é maravilhoso, assim, eu até arrepio naquela cena na hora que vem a câmera mostrando os tambores, vai virando, aí mostra o guitarrista tacando o pé Eu uso essa cena para falar sobre composição nas aulas que eu dou de captura de vídeo. Oh, maravilhoso. E depois vai pro Immortal Joe, assim, dirigindo. Cara, que cena, assim. E dá uns close nele, ele olhando, assim. E aí é só o olho dele. É maravilhoso aquilo. Tem esse detalhe que a gente tem os personagens do Max, a gente tem o personagem da Furiosa. E são dois personagens em busca de redenção. São dois personagens que ambos fazem suas redenções ali, cada um à sua maneira. A Furiosa querendo voltar para a terra de onde ela foi retirada e levando as garotas consigo. Mas Assim, na real, o grande personagem é o Immortal Joe. Ele, como esse vilão que é uma força que entra na mente das pessoas e que ele transforma todos em objetos ao redor dele, é assim, muito incrível, porque o filme ele meio que retrata isso. Que nem eu falei, A Cúpula do Trovão já tem aquela questão de montar uma sociedade voltando à normalidade, puta normalidade entre aspas, mas cometendo os mesmos erros que fizeram a sociedade cair, a civilização cair. O Immortal Joe é o mesmo caminho, mas numa escala muito maior. Então, ele ter esse controle, ele é disparado o personagem mais fascinante desse mundo do Estado da Fúria. É assim, surreal. E é interessante porque, tipo, a gente não sabe como ele conseguiu criar aquilo. E não saber tá tudo bem. Eu não pre nem preciso Tá, saber. Não preciso, sim. não preciso saber como ele criou, como ele conseguiu toda aquela fonte de água, como ele montou uma civilização, como ele entra na mente dos garotos a ponto de eles quererem se matar por causa dele. É assim. Uau! E um conceito que é falado, que o George Miller trabalha desde o primeiro filme, que é a ideia de fazer filmes mudos com som. Que até uma crítica que não foi crítica, mas foi tratado como crítica, e o filme Twitter, né, levou muito a sério, que foi aquela questão de que a Anya Taylor-Joy, ela tem somente 30 falas no Furiosa, no filme dela, no Furiosa, 30 falas. Eu não sei se é no 2 ou se é no 3, que o Mel Gibson tem 16. Eu acho que é o 3, eu acho. Enfim, Eu acho, eu um acho. desses filmes ele tem 16 falas. O George Miller não é de contar história com fala, com diálogos intensos. Não, esse não é o modo dele de trabalho. O modo dele de trabalho é ele ter construído 400 carros para fazer esse filme, levando muito a sério os efeitos práticos. E principalmente, todas as batidas de carro que tem nesse filme são reais. O pessoal fala, ah, muito efeito prático, muito efeito prático. Gente, Estrada da Fúria tem 2 mil efeitos de CGI, 2 mil efeitos. Mas todos eles são só para realce, são só para camada. O George Miller ia gravar no deserto da Austrália mesmo esse filme. E aí, quando ele tava indo gravar, veio a tempestade e acabou com todos os cenários. Não dava para reconstruir porque a gente tem essa questão de cada país tem uma questão de impostos, de que precisa pagar para fazer. Enfim, ia ser caro demais. Então, a única solução que eles tiveram foi mudar para o deserto da Namíbia, né, se eu não me engano. Foi. Esse filme ele demorou 15 anos para ser feito. É tão grandioso quanto Estrada da Fúria. Assista um making-of de Estrada da Fúria. Quem não assistiu ainda, assista. Porque tomar as escalas do que foi a produção desse filme é algo assim que tu fica em pânico. E principalmente um dos maiores, talvez o mais famoso caso de problema da produção desse filme. Tom Hardy e Charlize Theron se estranharam para um caralho. Eles não estavam. Eu nem sei o que é que levou eles a não se gostarem, mas é extremamente claro, a produção deixou claro que eles não bateram um com o outro e deu problema. Então esse filme é muito surpreendente com, novamente, ele é perfeito mesmo junto a todos os problemas que ele teve. Esse filme foi uma maldição para ter saído, mas saiu. E a gente tem esse filme assim que é. Nossa, quando eu lembro da explosão do caminhão, gente, que é a maior explosão de um caminhão já feito na história do cinema, né? Com o Tom Hardy lá pra cima e pra baixo naquela mangueira, não. Naquela vareta. Cara, novamente, quando o George Miller te entrega no início do filme uma tempestade de areia que levanta e explode carros, você pensa, o que esse filme ainda tem de mais incrível para me apresentar? E ele vai lá e te apresenta todas as sequências. Meu Deus, como é bom. As mortes são cruéis. Aquelas mulheres que a Furiosa encontra só pra poder saber que ela perdeu tudo, na verdade. É triste. E as mortes daquelas senhoras é mais triste ainda. E é frenético, e você não tem tempo pra sentir dor, você não tem tempo pra lamentar. Aquelas pessoas precisam sobreviver, elas precisam lutar. Então, novamente, é um filme que quando termina você fica cansado, você sente um esgotamento físico, mas a tua mente, ela tá assim, o Réveillon de Copacabana. Eu só queria complementar sobre essa questão da gente querer saber mais da história dos personagens, né? Eu não me aprofundei muito, mas além de ter videogame que saiu de Mad Max, tem também quadrinhos, tem novelização. Então, tem muitas coisas nessas mídias, né? Inclusive, depois que saiu Estrada da Fúria, saíram quadrinhos sobre cada personagem, assim, tem Furiosa, tem Mad Max, tem Max, né? Então, acho que são quatro histórias em quadrinhos que saíram. Eu sei que no 2 tem depois do Mad Max 2, saiu uma novelização que conta também a história de alguns personagens. O próprio George Miller, às vezes, faz alguns comentários em entrevistas sobre o Mungus. Ele fala que imagina ele como um ex-militar que teve algum acidente que deixou queimaduras graves no rosto dele, assim, então por isso que ele usa aquela máscara. Enfim, tem bastante material além dos filmes ainda que dá para consultar, sabe? Para ampliar esse universo. Então deixo de sugestão para quem quiser ir atrás. E uma coisa que eu gosto muito no Estrada da Fúria, é claro, é sobre, assim, por mais que a gente já tenha tido a Tina Turner, né, como uma mulher, assim, nesses filmes que são tão masculinos, mas como uma mulher de liderança, assim, eu acho que é isso, né? Fica faltando a gente saber mais sobre ela. E a Furiosa, por mais que a gente não tenha ainda, né, em 2015, não tinha uma história da vida dela, assim, eu acho que ela é uma personagem muito bem desenvolvida. E ela é essa pessoa, ela é essa mulher, né, que todo mundo gosta de descrever como forte. E aí você pensa em mulher forte, você já pensa só em violência, né? Uma mulher que, assim como homens fortes, resolve tudo na base da violência. E por mais que ela seja assim, essa pessoa, você vê que ela tá numa missão além de voltar para casa, mas ela tá ajudando aquelas outras mulheres a saírem de uma situação horrível, né, em que elas vivem, e para começar essa nova sociedade, né, matriarcal, recomeçar, né, porque já existia, foi de onde ela veio, recomeçar uma sociedade matriarcal que faz um contraponto a tudo que a gente vê, né, nos filmes anteriores, assim. Então, eu acho que isso é o que eu gosto mais nesse filme, assim, e acho que foi muito bem desenvolvido. E é como eu disse, é um espetáculo. Sobre o que eu, rapidinho, sobre o que eu falei aqui do personagem seu, do Mad Max, seu menino lá do 2, né, o menino feral do 2, ele, numa entrevista, ele falou, isso é bacana, infelizmente não é real, mas é uma boa ideia. Mas ele, na teoria, é uma interpretação razoável, mas não é o que eu tinha em mente. Mas ele também não falou o que ele tinha em mente, enfim. Justo. Continua a terceira teoria sobre. É isso, gente. Então partimos para o último, para as polêmicas. Vamos falar então de Furiosa, uma saga Mad Max, mas Ivo ainda não pôde assistir o filme, né? Mas eu E não vai ficar aqui para levar spoilers. Não sabemos ainda, ouvintes, caso o Ivo consiga assistir a tempo do lançamento desse episódio, ele envia os comentários dele, a gente insere daqui a pouquinho. Mas se não. queria participar da briga aí que vai rolar aí, mas infelizmente não poderei. É. Hoje eu vou me abster, Vai só gente. ouvi-la depois. Tchau, Ivo. Obrigada, Ivo. Vamos lá, gente. Então, Furiosa, uma saga Mad Max que está nos cinemas, fazendo pouco dinheiro, né? Já tava. Tá triste a situação. Aí, e não vai, Não, não essa ri não não, ri, porque não. o George Miller ia lançar mais um filme e se ele não fizer dinheiro com esse, não vai sair o próximo. Exatamente. Inclusive, acabei de ver notícia fresquinha aqui que foi retirado de 800 cinemas nos Estados Unidos depois de ter feito só menos de 5 milhões de dólares esse final de semana e ter saído do top 5 de bilheteria, né? Então, Até porque eu tipo, o acho que fracasso já tá batido o já martelo tem data para e chegar no olha, streaming foi também, coisa o maior assim, né? flop Então. financeiro deste ano. Então aí com certeza já não vai. Tem, dia 16, se eu não me engano, já vai estar disponível em VOD. Eu tava vendo, antes da gente começar a falar do filme, rapidinho, eu tava vendo um vídeo hoje do Daleno Gari, né, um crítico, e ele tava falando justamente desse flop de o dublê também, aquele filme com Ryan Gosling, e sobre, aí ele tava mostrando, tipo, a cada estúdio, qual que é a distância entre a estreia nos cinemas e a estreia no streaming, e como esse período tá ficando cada vez mais curto. Assim, são muitos fatores, sabe? Desde a pandemia, principalmente, que estão ajudando, assim, a vários filmes a floparem mesmo, até filmes grandes, até, sei lá, filmes da Marvel, né? Que se espera que sempre faça muitos milhões, mas tem uns que dão certo e tem outros que flopam mesmo. Tem filme que tá ficando. Evil Dead, gente, ficou 18 dias no cinema. Caramba. Tipo, isso é nada, sabe? Então já tem esse acordo com streamings, com lançamento em VOD. Então isso atrapalha, tá? Gostando ou não do filme, tipo, e para qualquer filme, né? Isso vale. Atrapalha. Sem contar esses lançamentos simultâneos, né? Five Nights at Freddy's, que saiu no cinema e no Peacock no mesmo dia. Então nem tem esse intervalo. É foda E ainda assim querer. lucrou pra É, caralho, né? lucrou Oi? pra É, caceta. sim, é verdade. Certo tá o Mas. Nolan e o Tom Cruise, que botam um pau na mesa e diz, não, vai sair quando eu quiser. É. Não vai sair. Exato, Mas são assim. aquela comédia romântica recente, aquele Todos Menos Você, eu acho, com Sidney Sweeney? a menina do Euphoria lá, agora esqueci. Cindy É. Sinds. Eles também ofereceram para lançar diretamente no streaming, ofereceram bastante dinheiro para lançar diretamente no streaming, e aí o povo bateu o pé, falou que não ia lançar, porque daí falaram assim, ah, a gente até poderia lucrar mais, né? Teria a possibilidade de lucrar mais, mas falaram que assim, não teria impacto cultural nenhum, assim, digamos assim, né? Não seria um Ia ser algo que ia durar um final de semana e ninguém ia mais falar sobre o filme depois, tudo mais, então eles resolveram comprar a briga e deixar para lançar no cinema e demorar para lançar no streaming. O filme acabou fazendo uns 200 milhões aí, então, Grana. tipo, é que o povo já não tem mais nem, tipo, não tem mais nem coragem, sabe? Então tu pega, por exemplo, sei lá, Os Estranhos saiu agora também, tipo, quando ele chegou aqui no cinema do Brasil, ele já tinha data para estrear no streaming lá fora, ou seja, ele já tinha data para sair no torrent também. Exato. Tá ligado? E aí, tipo assim, tu tem que levar isso em consideração, Cinema porque tá às caro. vezes você fala, ah, tem que só tem uma sessão terça-feira de noite, tá, mas na sexta-feira ele vai sair para baixar, tipo, porra. Tá É, ligado? por isso que o Tem que Ivo. levar isso em consideração. Por isso mesmo que o Ivo não pôde assistir, né? Tinha uma sessão 8h50 da noite ou uma sessão 4 da tarde dublada, sabe? É? E em Belo Horizonte, sabe? Que não é Não, nem uma cidade grande. uma cidadezinha pequena, sabe? E cidadezinhas pequenas também deveriam ser cobertas por cinemas, né? Mas sabemos que a situação é pior ainda. Mas é difícil mesmo. Estúdio reclama pra caralho que um filme não faz sucesso. O cinema está acabando. Tá, filho, mas se fizer cagado desse jeito, aí vai acabar mesmo, sabe? Tá jogando a responsabilidade em quem exatamente? Mas é isso, bora falar do filme, gente. Então, Furiosa, ela é uma prequel, na verdade, né? E uma homenagem à saga Mad Max como uma arte atemporal, digamos assim, é uma propriedade que no fim pode ter milhares de faces. E eu já digo de cara que ele é provavelmente o filme mais humano da saga Mad Max. Então, e tem algumas A gente está entrando nessa discussão da bilheteria. E esse filme ele já foi em volta de polêmicas. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu estou fazendo uma coisa um pouco diferente, que é falar da sinopse no meio dos meus pensamentos já de defesa de por que eu gostei tanto desse filme. Então, porque esse filme suscitou muitas discussões bobas e desnecessárias. Eu não sei, eu não consigo realmente analisar bem o motivo do fracasso de Furiosa. E essas discussões bobas e desnecessárias, provavelmente fazem parte desse motivo de fracasso. É, como, por exemplo, as discussões de CGI, se é melhor que Estrada da Fúria, para mim são desnecessárias, porque a gente não fez esse, por exemplo, nós aqui. Eu sei que Felipe e Daniel não gostaram tanto desse filme, mas a gente não faz essa Eu ideia de detestei. comparativo. Calma aí, fica no teu canto. Brincadeira, Felipe. Mas a gente, por exemplo, a gente não faz essa discussão besta de, ah, um é melhor que o outro. Não, nós sabemos que cada um desses filmes tem um significado, não à parte, mas diferente dentro desse próprio universo. Nós passamos esse programa todo discutindo sobre isso. E não, a gente viu um monte de discussão de pessoas querendo, ah, é melhor que Estrada da Fúria, é pior que Estrada da Fúria. O ponto não é esse. Então, a gente vai ter aqui um filme que ele vai explicar a vida da Furiosa, a personagem, que uns 15 anos, desde quando ela era criança, na verdade, né? Na sua jornada, nas suas motivações e nas suas dores e traumas. Porque o Mad Max, ele também é sobre perda e redenção. E isso faz com que a Jornada da Furiosa fique muito mais poderosa dentro dessa proposta. Novamente, a gente tem conta a história da jovem Furiosa que vivia no Vale Verde, um gigantesco oásis com um grande número de pessoas no meio do grande deserto que o mundo inteiro se formou. Esse oásis é invadido por um grupo de vilões, e ela é sequestrada. Então ela tem sua mãe indo em busca dela para tentar trazê-la de volta em algo que não dá muito certo. A Furiosa vê a sua própria mãe ser morta na sua frente por um vilão chamado Dementos, que é interpretado pelo Chris Hemsworth, né, e que brilha gigantescamente nesse filme. Tem uma frase que a Isabela Boscov falou que eu adorei, que é quando o Chris Hemsworth aparece em tela, parece que ele vai roubar o filme e sair correndo com ele debaixo do braço. Porque eu não sabia que esse filme sabia interpretar tão bem, fazer uma interpretação tão boa. E novamente a gente entra nessa onda de que todos os vilões da saga Mad Max são maravilhosos, extremamente complexos. E o Dementos é monstruoso, esse personagem do Chris Hemsworth. Porque ele é esse vilão que ele promete um mundo fácil aos seus seguidores, um mundo de soluções fáceis para eles, apenas para levar eles para a mesma merda de mundo em que eles já estão, só que agora sob a liderança dele. Eu acho que é uma crítica sensacional do George Miller a essas ideologias de extremismo da atualidade, com um líder que é carismático e que se comporta como messias. A gente já tinha um pouco disso, o Felipe falou no Estrada da Fúria, essa ideia messiânica vindo do Immortal Joe, mas ela vem colossal com o Dementos do Chris Hemsworth, que ele se comporta, ele se veste, ele fala como se ele fosse uma figura messiânica que está mostrando o caminho para todos ali. É a hipocrisia dele que faz tudo ir pelos ares, porque ao contrário do Immortal Joe, que gera domínio sobre seus seguidores, o Dementos, ele gera apenas caos ao longo desse filme. Então, a gente tem, assim, na trama, e isso de uma forma muito resumida, a Furiosa perde a sua mãe, o seu lar, e o único homem que ela amou, precisando enfrentar justamente esse homem, que é um reflexo do que ela poderia se tornar, se apegando a essa ideia de vingança, e a vontade de sentir a agonia do seu algoz, sendo que ele não dá essa agonia para ela. Eu acho o enfrentamento deles dois no final muito emblemático. Ele diz o tempo todo: eu não vou te dar o sofrimento que você quer. Que obriga ela, no fim das contas, a fazer uma atitude de ódio sem igual, gigantesca. E como é envolvente essa ideia dessa jornada da Furiosa de dor? Porque, de todas as histórias de Mad Max, essa é disparada mais triste. E é uma tristeza que te envolve, sabe? Porque você tá buscando ali alguma esperança, algum sentimento junto com a personagem. Eu me vi dessa maneira. Eu queria algo bom para ela. Ela perdeu tudo. Eu queria algo bom para ela. E quando ela tem esse algo na vida adulta dela, que é o pretoriano Jack, né, que entra na vida dela, a gente pensa que esse é um homem que vai suprir a ideia do Max no filme. Só que não é. Ele se veste igual, mas ele é completamente diferente. O Jack, ele é um homem honrado, é um homem que se importa com o mundo onde ele vive, principalmente com as pessoas que estão ao redor dele. Uma das maiores cenas de ação do filme, que é aquela cena em linha reta, né? Da Cidadela de Immortal Joe até a Vila da Gasolina, é uma grande sequência em linha reta, eu acho interessante. Que ele demonstra o valor que ele tem por aqueles homens que estão lutando com ele. E o valor que ele cria pela Furiosa a partir do momento que ela passa a lutar com ele. Então, ele precisa enfrentar ela, porque ela tá tentando fugir, na verdade. Mas quando ele percebe o valor dela, ele vai abraçar isso. Ele vai ensinar ela a guerrear nas estradas. Ele vai tentar passar para ela a ideia de que a dor não pode definhar o destino dela. E quando ela tem esse vislumbre de esperança, o Dementos novamente vence. O Dementos tira ele dela numa cena assim que é pesada pra um caralho. E eu acho bacana como o George Miller ele faz a ação ser pontual nesse filme. A sequência, por exemplo, da Fazenda de Bala, caralho, é muito boa, é muito boa. E é uma coisa totalmente diferente, porque a gente tem, por exemplo, o Pretoriano Jack no caminhão, na máquina de guerra deles ali, e ela correndo com uma sniper. Então, ele buscou maneiras diferentes. Até eu e o Felipe, a gente estava conversando antes na época que a gente assistiu o filme, na verdade. E eu comentei assim, eu lembro de ter comentado para ele. Quando tu faz um filme perfeito, como o George Miller fez Estrada da Fúria, tu precisa ir para um outro caminho. E ele abraça esse outro caminho. Ou se aposentar. Jamais. E eu acho. Não, pelo amor de Deus, Jorge Miller não pode se aposentar. E eu acho o caminho desse filme muito bonito, muito triste novamente. A Furiosa é um drama de guerra, é um drama sobre perdas. Não tem nem a ideia de pertencimento. É só sobre perda, é uma sequência de perdas. E eu fui aí. Nossa, como eu fui. Fiquei envolvido pelo drama, pelo sentimento. Eu acho toda a sequência dela como criança muito boa. A atriz que interpreta a mãe dela é uma modelo australiana. Como é que é? Ela não tem carreira como atriz. O George Miller viu essa garota e disse: "Eu acho que vai dar bom." E deu bom. Achei a interpretação dela incrível. A sequência sensacional dela fugindo da vila do Dementos, e todas as sequências, e com o Mortal Joe também, por mais que eu acho até que tem demais do Mortal Joe nesse filme, não queria tanto. E novamente, é um filme com um narrador. A gente tem um historiador praticamente narrando, e tem algumas incongruências desse filme em relação ao primeiro. Primeiro, não, Estrada da Fúria, né? Algumas coisas que parecem não se encaixar. Uma das poucas críticas que eu faço com mais veemência é a necessidade do George Miller ter que ter ligado os dois filmes muito diretamente. Não precisava daquela parte final. Para mim, se tivesse terminado com mostrando o destino do Dementos, perfeito. Mas ainda tem aqueles 5 minutinhos finais ali de ligação. E é isso. É um filme que, novamente, mostra o quanto George Miller é um excelente contador de histórias em todos os dramas que ele se propõe. Então, ele conta de um jeito completamente diferente. Ele assume que ele não é capaz de fazer um filme de ação superior à Estrada da Fúria e tá tudo bem. Mas tudo que ele entrega para mim, ele entrega muito bem feito. E é uma história muito bem contada, uma história muito envolvente que me fez amar Mad Max mais do que nunca. Então, essa é as minhas palavras em relação à Furiosa, uma saga Mad Max. Posso? Pode. Pode. Curioso, porque algumas das coisas que me incomodaram muito em Furiosa, na verdade, elas estão quase que igualmente presentes em outros filmes da franquia. Então, algumas coisas que eu vou falar talvez pareçam até estranhas. Por exemplo, eu detestei o vilão, o Dementos. Eu achei ele caricato, eu achei ele quase infantiloide. Mas se a gente for parar para pensar, assim, né, o próprio Lorde Mungus, ele é caricato. A própria Tina Turner, ela é quase uma vilã de um filme infantil, sabe? Mas é curioso porque eu gosto muito deles. E, primeiro, eu detestei o vilão. E, assim, na verdade, para mim, quando ele entrava no filme, eu perdi o tesão pelo filme. Eu não consegui, em momento algum, ter nenhum tipo de sentimento bom ou ruim. Eu achava visualmente interessante. Ele tem uma biga de motos. Uau, é incrível. Mas não me pegou. Na verdade, eu acho que todo o meu problema com esse filme é que, assim, eu não sentia nada por nenhum personagem. Eu não dava mínima por ninguém que tava em cena. Eu não dava mínima pela Furiosa. Eu não dava mínima por ninguém ali. A sensação que eu tive, e isso me incomodou muito, eu comentei isso com o Samuel, é que parece que o Jorge Miller chamou, assim, cinco pessoas e disse: ó, galera, vocês cinco, cada um escreve um roteiro. Tu vai escrever a infância, tu vai escrever a fuga, tu vai escrever a briga, tu vai escrever não sei o quê, e aí tu dirige essa parte, tu dirige essa parte, porque eu acho um filme tão desconexo, eu acho um filme que... E olha que a gente falou que o primeiro filme, ele é esquisito, mas ele não me envolveu. Viu aquele drama, a Furiosa, ela deixou de ser para mim uma personagem extremamente envolvente e cativante para ser uma coisa rasa, vazia, com algumas sequências de ação muito boas, né? A da estrada em linha reta, a da Fazenda da Bala, são sequências de ação muito boas. Mas, assim, eu não dava mínima para quem morresse, para quem vivesse. Eu não, realmente eu não tive nenhum interesse. E o próprio, veja, o próprio drama da Furiosa, que é tão tá ali na Estrada da Fúria, para mim ele perde fôlego com essa prequel. Então, por exemplo, eu comentei isso com aliás, eu comentei isso com todo mundo. Você descobre na Estrada da Fúria, ou você acompanha na Estrada da Fúria, que a Furiosa é puta com o Immortan Joe, né? Assim, tanto que ela chega para ele no final e faz aquela famosa, hoje já clássica frase, o Remember Me. E que veja, para as opções que ela tinha, veja, ter virado Imperatriz do Immortan Joe foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Eu não consegui entender veja, óbvio, o Immortan Joe era um ditador, óbvio, tratava as mulheres, todo mundo como objeto, violentava as mulheres, óbvio que ele era um vilão e óbvio que ninguém deveria gostar dele. Mas parece que era um sofrimento muito imposto a ela. Quando eu vi o filme, eu digo, não, ela perdeu, foi ele que cortou o braço dela, ele deve ter violentado ela inúmeras vezes. Não, veja, ela era uma imperatriz, ela estava até num cargo que a gente imagina de destaque lá dentro da cidadela. E tem algumas coisas que para mim não funcionam narrativamente. Por mais que você pense num roteiro que ele possa ser fragmentado, você tem um. Assim, o Dementos vai lá para negociar, aí ele tem a brigado. Não obrigado, mas assim, ele insiste em ficar com a Furiosa, mas o Immortan Joe diz: ah, eu quero ela. E tá, fica. E aí o Rictus Erectus. Eu não consigo falar esse nome sem rir. Mas o Rictus Erectus vai atacar, vai violentar a Furiosinha. Aí ela foge. E fica por isso mesmo, assim, ninguém dá a mínima, sabe, assim. Ela foge, aí ela poderia ir pro Vale Verde, mas não vai, mas fica lá. Aí vira, de repente, uma garoto de guerra escondido, que ninguém sabe se ela tava fingindo que era homem, parece que tava. E do nada ela aparece ali no carro, aí o cara diz: ah, agora eu vou lhe treinar. E ela, de repente, é promovida a submotorista. Me parece tudo muito jogado e eu não consigo criar uma sensação. Você falou, por exemplo, da mãe dela, e quando você falou, ah, era uma modelo australiana, eu pensei, tá explicado. Porque eu não sentia nada com aquela mulher ali. Pra mim, ela tinha a cara de uma torradeira. Sabe assim, qualquer uma árvore faria aquele papel melhor. É isso, me pareceu tudo muito Eu não me envolvi em absolutamente nada do filme. E pra piorar, quando assim, você acha que não tem mais pra onde a coisa ir, tem algumas coisas boas. Por exemplo, eu gosto quando a gente finalmente conhece a Fazenda da Bala, a Vila Gasolina, que eram lugares que eu ficava curioso em ver, sabe? É, mas, por exemplo, tem pra mim a cena mais absurda de todas. Ela tá lá com o braço pendurado, e vejo, ela tá presa com o braço pendurado, mas não tá torado o braço dela. E ficam lá os motoqueiros rodando, ela tá lá pendurada no meio dos motoqueiros. E, velho, ela tora o braço, rouba uma moto, foge e ninguém vê, pelo amor de Deus. Tudo bem, se você for analisar por... Ah, mas a Estrada da Fúria tem a cena que o carro bate... É, na hora da tempestade de areia, e ali era pro Max ter morrido ou ter ficado no mínimo tetraplégico. Mas ele acorda como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, é isso. E talvez esse filme tenha coisas que estão presentes nos outros, mas os outros, eles, isso não me incomodou. Nos outros eu entrei na história, eu me importei com os personagens, eu vibrei. Nesse, ele me fez, eu comentei com o Ivo, eu acho... Eu disse assim, ele me fez o que eu acho que é a pior coisa que um filme Mad Max pode fazer. Ele me deixou entediado. Eu ficava olhando pro relógio dizendo, falta quanto pra esse filme acabar? Eu estou com fome. Então, assim, concordo com Samuel, não precisava que ela liga com o final. Inclusive, é isso, temporalmente, o arco do filme pra mim é muito estranho. Eu não sei quanto tempo passa de um bloco pra outro, de uma sequência pra outra, de um título pro outro. E quando vê, ela já tá indo para aquela ação que seria a fuga do Estrada da Fúria, que eu concordo, não precisava. Mas é isso, eu não sei, e aí, mas qual é o problema? É roteiro? É direção? Eu não sei, para mim é tudo. Eu realmente, assim, eu saí muito decepcionado do cinema. Foi um filme que para mim não agregou nada à mitologia da Terra Devastada. Samuel falou aí da questão do CGI. Não, veja, para mim é o menor dos problemas é o CGI. Embora eu preciso reconhecer que na sequência que aparece a Cidadela parece muito fake nesse filme. E na Estrada da Fúria parecia uma coisa mais real. Dito isso, tem uma sequência que eu falei, uau, valeu o ingresso, pelo menos. Que é quando o Dementus vai até o Immortan Joe, e o Immortan Joe diz, escolha um dos garotos, você é aguardado. Essa cena é fantástica, fantástica. E ele é mostrado assim por um contra-plonge, ele tá incrível ali, Immortan Joe. Mas é isso, tudo pra mim não conversa, tudo pra mim é muito jogado, as coisas são... Nem o final também, assim... Veja, eu não comprei personagem, eu não comprei ideia, eu realmente, assim, eu não absorvi nada do filme. E pra mim foi uma grande decepção, assim, não chega a ser um exorcista aquele, esse último que teve, né? Porque aí eu também estaria... Como eu falei, tem umas sequências de ações, de ação, que são boas. Eu gosto dele trazer o personagem da Vila da Gasolina e da Fazenda da Bala, que estão ali no Estrada da Fúria. Eu gosto deles. Rictus Erectus está de volta. Mas, assim, achei zero o drama dela. Não importava a mínima com o que estava acontecendo com ela. Aquela mãe dela e Brooke Shields na Lagoa Azul me passa mais emoção do que a mãe dela sendo torturada. E é isso, o vilão pra mim saiu de um filme da Xuxa. Posso ir então agora? Vai. Não, eu não vou ser tão... Não vou ir tão a fundo assim. eu também, assim, eu não vou dizer que eu tive o mesmo sentimento que o Felipe, porque o Felipe tem um sentimento de ódio. Não, veja, eu acho que é pior. Eu tive um sentimento de indiferença. Oi. Não, eu diria que eu tenho um sentimento de indiferença, tu tem um sentimento de ódio. Ele tem o ódio pela indiferença que ele sentiu. É isso. Porque, mas assim, de maneira geral, eu saí do cinema com uma impressão parecida com a tua, no sentido de que Eu sentia que o filme não me acrescentou nada, sabe? Nada, então, nada. Ele subtraiu. Pode ser também. Pode ser que ele tenha até estragado alguma coisa. Mas eu nem parei pra pensar no que ele estragou. Mas eu só parei pra pensar que, tipo assim, a gente tá falando ali de como que a franquia, ela tá sempre se renovando, né? Então, como ela tá sempre tentando contar uma história diferente. E aí chega nesse filme e daí ele começa a apresentar de novo os mesmos personagens que a gente já viu. Mesmos cenários que a gente já viu antes. Lógico, ele bota coisas novas aqui também e tudo mais. Mas se for comparar com os outros eram inteiramente novos, sabe? Tipo, então ele consegue... Ele fica, tipo, requentando coisas que, sei lá, eu não sei até que ponto que precisa requentar, sabe? Ele tá contando uma história pra gente que eu não sei se a gente precisava saber, entende? Ah, porque tu vai mostrar como que ela perdeu o braço. E, tipo, o jeito que ela perdeu o braço é bem besta. Que tipo... merda, idiota aquilo, E tem uma puta de uma oportunidade perdida ali, porque ela tá desenhando a porra de um mapa no braço dela, e eu pensei, alguém vai cortar esse braço fora pra poder pegar o mapa, sabe? E não, ela perde o braço por qualquer coisa, assim, então, tipo, vira um negócio aleatório. Outras coisas que tu falou aqui também, a questão da temporalidade eu acho bem estranha também, porque tem uma hora ali que eles falam, ah, se passou 15 anos. Falei, caralho, como que se passou 15 anos, tá ligado? Tipo, e aí depois também, tipo, do momento em que ela se revela lá pro cara lá que dirige o caminhão, né? Ela revela que ela é uma mulher, que aparentemente todo mundo pensava que era um menino antes, né? Do momento em que ela se revela até, tipo, sei lá, depois que ela passa a trabalhar junto com ele, também já se passou bastante tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo que se passou ali, porque ela passou a dirigir o caminhão junto com ele e tudo mais. Porque daí tem uma cena que é muito estranha, que é quando ela chega lá na... Sei lá, tá rolando meio que uma revolução lá. Aí eles estão fechando os portões lá da fortaleza do Immortan Joe lá. E ela chega lá e fala assim, mas eu sou a Furiosa. Daí eles pegam e deixam ela assim. Mas... Pois é! Até então a gente não faz isso assim. Ela foge, aí de repente ela vira... Só que tudo é fora. Aí ela chega e diz, eu sou Furiosa. Aí o cara, oh, venha, venha. Tipo, todo mundo tentando entrar e eles deixam ela entrar só porque ela se identificou. Então, tipo, mas em nenhum momento no filme a gente vê que rola essa identificação. Ela falou, sua pretura Furiosa. Mas a gente não vê isso. Ela fala, não vê. Não, mas, gente, assim, vocês estão muito apegados à ideia de temporalidade e ter que explicar todos os arcos de temporais. É, algumas coisas não precisam. Não, a partir do momento que O que eu tô me atentando é o fato de que a gente passou mais de 2 horas aqui elogiando o quanto que o George Miller é bom em escrever roteiros, em ser sucinto na maneira como ele consegue explicar tudo pra gente. E nesse caso aqui, ele deixa muita informação de fora, que eu acho que seria importante de estar inserida, ao mesmo tempo em que ele insere coisa que não serve pra nada, tipo uma divisão em capítulos no filme. Tipo, pra que aquela divisão em capítulos? Não serve pra nada, tá ligado? Então, tipo, é um negócio que torna o filme mais arrastado, porque daí cada capítulo ele tem que ter uma certa duração e tudo mais, e, tipo, não serve pra nada também, ao mesmo tempo em que ele deixa de fora coisa que precisava explicar, ou pelo menos poderia explicar um pouquinho melhor, e aí coisa que causa confusão no espectador. Essa que é a questão. Tipo, nos outros filmes, não, ele é muito sucinto na maneira como ele conta a sua história, ele conta exatamente o que tu precisa saber, do jeito que tu precisa saber, e nesse caso aqui eu não vejo muito disso. Ainda assim, eu volto, pra poder terminar numa nota boa, né, na questão das cenas de ação, porque eu acho que elas são sensacionais mesmo, e isso é o que ele faz de melhor mesmo. Tem uma cena mesmo, tipo, que eu fiquei de boca aberta ali, que é uma cena em que ele tá acompanhando um dos caras que tá com a câmera atrás de um dos caras que tá numa moto, e aí do nada esse cara, tipo, abre um paraquedas e ele começa a flutuar e a câmera se levanta e vai indo atrás, acompanhando ele enquanto ele voa, tá ligado? Aquilo eu achei impressionante, tá ligado? É muito, mas muito bom mesmo. Então, assim, ele tem ele mantém o mesmo talento dele que ele demonstrou ao longo dos filmes todos pra filmar cenas de ação, mas pra contar a história, eu diria que aqui ele tá ele falha um pouco. Eu acho que só pra fechar, Daniel, acho que você falou muito bem, mas eu acho que é isso. Eu acho que talvez todo filme do Mad Max a gente se depara com uma coisa nova, totalmente nova, assim, totalmente nova entre aspas, porque obviamente, né, tem ali a questão, algumas questões que são, digamos, muito... da própria franquia. É isso, eu acho que esse, por não ter isso, a gente, eu mesmo fiquei com essa sensação de tédio, de indiferença, de eu já vi isso antes, já vi isso melhor, e eu me interessava, agora não me interesso, ah, eu ligava para essa personagem, agora eu não ligo, sério. Eu acho que talvez tenha um pouco disso. E eu repito, eu acho que algumas coisas elas são muito jogadas, assim, de qualquer jeito. Eu pensei até que era um problema meu com a nova atriz, né, da Furiosa, mas depois eu vi que não, porque ela é uma boa atriz. Mas Ela é boa. foi isso. Ela é Não, boa, acho ela é boa. Mas eu nem vou dizer que ela está ruim. Eu acho que não é que ela está ruim. Eu acho que foi isso. Não deu, não rolou. Eu acho que eu não me incomodei em absoluto com rever as pessoas e lugares que já estavam em filmes anteriores, porque eu acho que a gente até Estrada da Fúria tinha visto uma história contínua. E aqui a gente tem uma prequel, quase um spin-off, né? Então eu já esperava uma proposta diferente, né? E assim, né? Sempre rola esse, ai, mas precisa. Gente, precisar não precisa de filme nenhum, né? Então, Sim, isso é verdade. precisar não precisa. E assim, se você pegar o Estrada da Fúria, ele não precisava nem dos Mad Maxes originais, assim. Ele pode ser um filme sozinho, né? Então, sei lá, não precisa, mas se veio, o que que foi feito com essa história, né? Eu não vejo assim tão jogado como o Felipe tá vendo. Eu acho que ela que é uma prequel que faz sentido com o que a gente já tinha visto em Estrada da Fúria. Eu acho que a construção desse universo é coerente, né? Eu amo o Dementos. Ele é engraçado, ele é idiota e mesmo assim ele quase consegue comandar esses três pontos-chave Da desse deserto aí. Ele sobrevivência. quase consegue. E ele é complexo, cara. Eu vejo como um personagem complexo. Ele vai, ele sequestra a menina, o povo dele sequestra a menina. Aí, um pouco antes dele trocar ela, né? Você via alguns pontos de afeto ali, porque ele também é um cara que perdeu a família, né? E ele tem essa menininha ali, e tipo, rola todo aquele caos ali na terra do Immortan Joe, e ele salva ela. Quando tem aquele desmembramento de um cara, ele fala: você pode, né? Não olha, sabe? Tem essas coisinhas. Mas aí ele troca ela porque por mais poder, né? Então, eu acho que ele não é assim aleatório, E né? tem um Eu momento que acho ele que ele reconhece que é ela de volta, né? Tipo. é E tem até um sorriso no exato. rosto, assim, quando ele reconhece que é ela. Então... Não, ele é um personagem. Eu Exato. gosto dele, eu gosto dele. Sim. E eu tava lendo um texto até que eu vou deixar no post que fala sobre como basicamente, claro, né, a visão do autor, podemos concordar ou não, mas esse cara que escreveu, depois eu deixo certinho, né, com o nome dele no post, mas ele fala que basicamente o Dementos é o que o Max seria se ele tivesse coringado. Isso, eu tinha visto isso também. É muito bom esse texto, porque eles têm meio que eles têm uma É, origem se o parecida. Max O fosse um Max fala vilão, no ele seria o primeiro filme. Dementos. O Max fala no primeiro filme: se eu ficar mais tempo nessa estrada, eu vou virar um cara desses, sabe? Por mais que, né, a gente possa não acreditar nisso, mas ele fala. E aí eles têm essa história pregressa, assim, né, de origem parecida. Eles tiveram uma tragédia e um foi pra doida e o outro virou um solitário, né? Um atrai. Um quer que ele quer ser um solitário porque ele acha que ter pessoas próximas dele vai prejudicar essas pessoas, e o outro quer ter pessoas próximas a ele, quer que elas se fodam tanto quanto ele, se elas servirem de escada para ele continuar no poder, sabe? Então eu acho muito legal fazer essa relação entre os dois personagens. Que mais que eu ia dizer? Não sei. Eu acho que eu gosto da. Eu gosto dessas. Ótimo. Eu tô vendo, tô lendo aqui minhas anotações pra ver. Dei se um desconto porque é meia-noite 37 já, tá, gente? Quem tá ouvindo aí? Exato, tô... vai ficar já muito tá, longo. Já tá difícil, de formular o pensamento. Vamos terminar nossos raciocínios aqui, a gente acaba. Mas, assim, a Furiosa, como eu disse, né, antes, no, na Estrada da Fúria, é uma personagem que eu acho muito bem desenvolvida já. Novamente, não tinha nem necessidade de contar a história pregressa dela, mas eu gostei do que eu vi, assim, tipo, até fica essa pontinha de curiosidade, sabe? Mas quem caralhos é essa mulher? E eu acho que, assim, ela só foi ajudar as paredeiras do Immortan Joe depois que ela cumpriu com o objetivo dela, né? Então eu achei ok, assim, tipo, não é que ela do veio, nada ela, resolveu ajudar. Ela veio de uma terra, ela veio de uma terra onde todos eram livres. Ela vê mulheres sendo tratadas como objeto dessa maneira, foi revoltante pra ela. Ela precisava tirar aquelas garotas daquilo. E ela, mas ela tinha outra prioridade primeiro. Sim, eu tenho que matar porque um ela volta só depois de velha, né? Ela só voltou depois de velha. Ela volta depois de velha. Aquelas que estavam do lado dela lá quando ela é colocada como sendo uma das esposas do Immortan Joe, aquelas lá provavelmente já morreram, porque quando ela volta, ela já volta já como Charlize Theron. Mas isso bate as fornecedoras de leite com uma lá, coisa, né? Que eu não sei quem foi que disse de vocês, que o Immortan Joe, ele não pegava as mulheres pelo desejo, pela beleza. Não, é porque ele queria ter uma prole. Se a mulher não gerava uma criança que prestasse, tanto que a gente tem o nascimento de uma criança com duas cabeças, ela é descartada, a mulher é descartada. Ela só tá ali pra gerar uma prole saudável. Coisa que, por exemplo, mesmo o Rictus sendo... O Rictus Erectus. Sendo um gigante musculoso, ele não é, ele precisa de respirador. É. E no Furiosa, ele tem outro filho, né? É, tem um outro filho com... Que até a Estrada da Fúria acontecer, ele morreu em algum lugar. Ai, mas é isso. Eu acho que... Eu sempre falo que é legal quando alguns de nós gostamos de um filme e outros não, porque dá essas discussões e acho muito legal a gente colocar nossos... pontos de vista diferentes, assim, né? E por exemplo, rapidinho, assim, tem gente que não gosta do... Tava esperando uma coisa mais apoteótica do embate final, da Furiosa, do Dementos e tal. Muita gente não gostou mesmo. Achou que ia ser aquela coisa, um furor de vingança. Não, cara, eu adorei a escolha do Miller pra esse embate entre eles dois. Primeiro que a sequência é ótima, que o Dementos tá lá correndo pelo deserto, com os parceiros dele, e tem uma hora que ele diz, isso, fudeu, já acabou, todo mundo aqui se fudeu. Aí ele vira pra eles e fala, seguinte, eu não sou bom com despedidas, então vamos cada um pro fosse. Gente, que cínico do caralho, que filho da puta. E aí depois a Furiosa pega um por um, né, dos grandes companheiros do Dementos, e aí a gente tem um enfrentamento. Eu adoro a escolha, porque ele joga na cara dela o tempo todo. Eu não vou te entregar meu sofrimento, você não vai me ver sofrer. E a coisa que ela mais queria era isso. Ela precisa achar uma outra maneira, né, de se vingar, de dar vazão à vingança dela, quando ela, e ainda mais quando ela é confrontada, que ela também percebe que ela poderia ser ele. Então, eu realmente fui fisgado pela história, eu realmente comprei muito bem essa história. Eu não discordo de vocês, eu discordo de uma coisa ou outra. Tipo, vocês cobraram muito dessa ideia de temporalidade. Mad Max é uma saga que não tem muita temporalidade pra gente ficar discutindo. Então, entre dá pra encaixar filmes, as coisas muito bem, dentro que eu acho, de um no filme. Não, não tem temporalidade entre filme, os filmes. As coisas são muito bem encaixáveis. Ai, não, eu acho completamente desencaixado esse filme. Eu acho que pela ideia de capítulos, até essa crítica que eu acho válida do Daniel, sim, de fazer questão de dividir com o nome de capítulo, não precisava. Mas eu acho as coisas bem encaixadas. Agora, enfim, é isso, não sabia como encerrar. Isso é isso. Eu também tô indo pelo horário já. Eu gostei do trailer. Gente, eu não vi o trailer até eu hoje. Eu não gostei dos trailers. O primeiro trailer foi todo mundo falou: uau, uau, que trailer. Eu disse, gente, não, esse trailer não tá bom, não. Eu guardei pra mim, real, guardei pra mim. Gente, eu só queria dizer que eu amei a biga também. A biga de motos. Nossa, a biga é massa. E aí vai aparecendo cada vez mais motos. É muito doido. Deve ser muito difícil dirigir aquilo ali. Ai, mas é isso. Gente, pra finalizar, então, só falamos, né, sobre a questão da bilheteria, né? Que não está boa. É, o George Miller tinha intenção de fazer mais um filme, que o título provisório seria The Wastelands, que mostraria o que aconteceu com o Max, entre a Cúpula do Trovão e o Furiosa. Vai em frente, não volta. Mas talvez nem aconteça. É. Agora, né? consta em Upcoming Project, né? Que eu não sei se seria esse, Sil, mas tem um work in progress dele, que é Untitled Mad Max Project. Não sei se é esse, The Wastelands. Ai, talvez seja. Mas está como em produção. Sabe Deus o que acontece. É, e quando a gente clica, isso, assim, fuçando o IMDb... Não tem nada, né? Veja, tem o nome do Tom Hardy como Max. Tem os roteiristas George Miller e outra pessoa, Nick Latorios. É, mas não diz nada exatamente. Data ou de história, não sabemos. É, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, quem tiver curiosidade de ir atrás das outras mídias, né? Pode ser uma ideia. E vocês repararam que o Max aparece rapidinho no... Sim, aparece de costas, né? Que eu achei desnecessário também. É, uma bobagem. Só um fã service, assim. Eu sei que tem aquela frase, eu sou fã e quero service, mas esse eu tava de boa. Sim. Eles podiam ter feito uma reunião do Immortan Joe, sei lá, de repente, pedindo ajuda... A Tina Turner, assim, imagina uma Cúpula do Trovão com dementos e rictus erectus. É isso. Ah, e só um adendo, gente. O ator que faz o Immortan Joe nesse filme é outro, né? É outra pessoa. É o Lash Hume. Ele tá substituindo o Hugh Keys Byrne, que faleceu em 2020, né? O Immortan Joe de 2015. Então entrou o Lash Hume dessa vez e achei que fez um ótimo trabalho. Tava igual. Ele falou pro George Miller que conseguiria imitar a voz do... Immortal. Aí o George deixou ele fazer. Que a ideia, né? Uma ideia era fazer... É, alguma coisa de computação gráfica, alguma modificação assim, mas nem foi o caso. Eu achei que ficou joia. Mas é isso então, gente. Finalizamos, né? Porque já estamos bem passados aqui do nosso tempo hoje. Alguma consideração final? Só boa noite? Boa noite. Boa noite. Só boa noite. Sonhem. Obrigada, sonhem, gente. Com a Terra Devastada. Eu vou sonhar com Tina Turner. Isso. Eu só quero reforçar da minha paixão por carros e por dirigir, que tem um episódio do Pica-Pau, né, que é um daqueles... O Mad Max, por exemplo, tem esses momentos da gasolina, da valorização da gasolina, que é reflexo da crise dos anos 70, né? Teve as crises do petróleo e tal. E tem um desenho do Pica-Pau que ele é um motorista. E aí ele tá dirigindo na estrada. E aí tem uma placa que diz: crise do petróleo. Essa viagem é realmente necessária? Aí o Pica-Pau entra no modo louco. Aí ele diz: eu sou um diabo necessário. Aí eu me vejo como Pica-Pau. Ai, gente, Pica-Pau doido é o melhor Pica-Pau. Maravilhoso. Então é isso, gente. Beijos. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Uhul.